Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$177 ou 3 parcelas de R$59. Isso mesmo, apenas 3 parcelas de R$59 nesse mega combo, já com mão de obra incluída. E mais, confira também ofertas incríveis para troca de amortecedores e jogos de pastilhas de freio. Passe em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Do Verde, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo no rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Estádio 97, oferecimento de amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Também oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Também um oferecimento do clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crisp bacon e amanhã, triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Tá no ar Estádio 97 ao vivo, hein? Feriado, chuva. Ah, opa! Boa noite. Quer trabalho, meu filho. Quer trabalho. Boa noite. Trabalho. Boa noite. Tamo aí, né? Fazer o Muricy acha que trabalhava, velho. Ele não conhece nós, velho. Atenção agora, quem vê até pensa que vocês gostam de trabalhar. Mano, meu. Ah, você boa tá tarde, aí, mano. Boa tarde, galera. Tudo bem? Tá chovendo aí, mano. Ô, mano, hoje, viu? Todo mundo agora vai brincar de Viseu e Rodolfo. Todo mundo, eu sou o Viseu, o moto é o Rodolfo. Caramba, hein, mano. Mas que papelão do Rodolfo lá, hein? Tá legal o ambiente do Flamengo, velho. Que papelão do Rodolfo, hein, mano. Ah, mas vou te falar, hein, Vira, essa situação aí, mas vou te falar, cara, essa situação aí, Sombra, por mais que a regra mande aí expulsar, principalmente o Rodolfo, que acabou dando um soco no Viseu ali na região do rim, e depois aí tentou dar uma cabeçada também, aquela resvalou a cabeça no rosto do Viseu, mas tem muito oba-oba também, mano, o futebol tá muito frufru, mano. Mas onde eu moro, Sombra, demais, os juízes... Não, mas peraí, é, uma coisa é o que a regra fala, e eu concordo. Tem que ser respeitada a regra. Se a regra manda expulsar, que expulsasse o jogador. Mas onde eu moro, Sombra, o juiz apita o jogo armado, irmão. O juiz apita o jogo armado. Você acha que o lance é guarda, mano? Flamengo e Corinthians na televisão, mano. O cara vai me dar um murro nas costas do colega de trabalho. Tá muito Nutella, hein? Tá muito Nutella. A regra manda expulsar, mas você imagina se o moleque revida, ô, mano. E se o moleque também fica cabeça quente, vai dar um murro nele, velho. Aí, no lance do Mas é por isso que eu gosto do hockey no gelo. Aconteceu. O que é, mano? Hockey no gelo é assim mesmo, mano. Hockey no gelo, lá o cara tem diferença, sai na mão na quadra. Mas é contra outro time, né, mano? Não do mesmo, velho. Isso é frescura. Então, mas é que tá, o importante aí é o cara, se tiver que resolver as diferenças ali, que resolva em campo. Ó, o futebol é da hora, é assim, mano. Futebol roots, mano. Mas é o seguinte, né? Eu entendo o que você tá dizendo, essas coisas acontecem, etc e tal, mas, cara, tá na regra lá, bicho, tem que cumprir a regra. Esse é um país onde já não há, as regras são tão mal cumpridas, meu. Não, mas eu concordo contigo, Sombra. Eu falei, se tá na regra, tem que cumprir. Mas é o que eu fracionei o meu argumento em duas partes. Eu falei, uma coisa é o que diz a regra e outra coisa é o que eu penso. Você é um cara que fraciona agora. Fracionei. Não, é verdade. Vila Maria. O vocabulário do Vila Maria falava assim, ó, eu fiz a divisão do bagulho. Eu dividi o bagulho em dois. Agora eu fracionei e fraciono. É, brincadeira. Eu divido a minha análise em duas partes, então. Marcão é raiz. É, meu irmão não tá só no Nutella, agora tá foie gras também. Também, né? Não, pelo contrário, ó. Esse tonto aí que inclusive tá falando que é raiz, foi o primeiro que questionou. Ah, mas futebol é Corinthians e Flamengo, ali é jogo de várzea. Bacana, o negócio é o seguinte: o futebol é um jogo masculino. Então tentando transformar o futebol num jogo feminino. Tá ridículo, mano. Hoje qualquer coisinha, o cara levanta a camisa, toma cartão amarelo. O cara sobe na lambrada, toma cartão amarelo. Ah, isso é ridículo. Isso é ridículo. Ah, mas para, tá muito frufru. Mas me diz uma coisa, eu não acompanhei todo o desenrolar do acontecimento. Gourmetizaram o futebol, mano. Como que começou a história, mano? Você que é semi-carioca, você fracionado em meio paulista e meio carioca. Não, sou nada, sou paulista, irmão. Mas o bagulho é o seguinte, Sombra, foi numa hora ali que houve uma jogada a favor do ataque do Corinthians. Foi um escanteio que foi cobrado, o Romero ele dá uma cabeçada e o goleiro Diego Alves faz uma defesa. No rebote a bola vai pra fora da área, o jogador do Corinthians ele cruza a bola novamente na direção do Romero, que não consegue completar o lance. Nesse primeiro episódio aí, era pro Felipe Vizeu tá marcando o Romero, nessa cabeçada que o goleiro acabou fazendo a defesa. Ah. É, o Rodolfo ficou puto com ele e foi meio que tirar satisfação. É, exigindo que ele estivesse mais próximo do Romero, porque o cara perder de cabeça pro Romero, velho. O Romero tem 1,5 metros pulando. Imagina o cara conseguir perder de cabeça pro Romero. Até aí, fracionando o esclarecimento, pra mim, sim. Ponto pro Rodolfo. Mas vamos lá. Beleza, ele foi cobrar, mas o Rodolfo, Sombra, ele exagerou. Porque existem cobranças e cobranças. Porque, por exemplo, ele foi na direção do moleque. E aí que eu faço um questionamento, porque se fosse o Romero, ou se fosse o Guerreiro, Sombra, eu duvido que o Rodolfo teria feito o que ele fez com o Vizeu. Então ele vai na direção do moleque, já meio que querendo dar uma peitada no cara. E na hora que ele dá essa peitada, assim, ombro com ombro, ele já dá meio que um soco pelas costas do moleque. Ele deu um soco. E aí o moleque começa a querer, tipo, a encarar o Rodolfo, querendo xingar lá também, porque os dois estavam batendo boca. O Rodolfo, ele tenta dar uma cabeçada no cara. Sabe aquela cabeçada que você encosta testa com testa e meio que faz a força, assim? Não foi uma cabeçada a lá de Jalminha, mas foi aquele lance que ele encosta cabeça com cabeça e empurra a cabeça do moleque. E aí, na sequência, depois de um minuto, saiu o terceiro gol do Flamengo ali, que o Felipe Vizeu fez. Ah. E aí ele, na comemoração, ele mete o dedo lá pra trás, lá mostrando o dedo do meio lá pro Rodolfo. Sai comemorando o gol, aí eu gostei. Mas não foi homenagem ao Novembro Azul, isso aí? Eu achei... pode ser aí, tá vendo? É, o Rodolfo foi mal, né? Na agressão aí o Rodolfo foi mal. Tem que chamar a experiência atenção. Que ele tem, né, mano? Pela experiência que ele tem. Que ele pudesse ter. Ele podia ter meio que dado uma comida de toco no moleque, mas não tenta, tipo, querer mostrar, assim, falar, sou mais que você. Porque aí ele perde a razão, ainda mais querendo agredir o moleque. Mas se fosse o Guerreiro, volto a falar aqui, se fosse o Guerreiro, ele não teria feito o que ele fez, não. Claro. Duvido que ele teria feito. Também acho que mas não. É um Rodolfo com H, né? É. É Nutella. Não, mas é o Rodolfo com H. Tem um H lá no meio do Rodolfo. Tem. Rodolfo. É Rodolfo. Eu não lembro nunca se era RH Rodolfo. Ou se não, é R-O-D-H-O. H-O? É, no começo, Rodolfo no começo, é. Meu Deus. Não é com P-H-O? E quando ele jogava no São Paulo aí, dizem as más línguas que ele não é um cara muito bom de grupo não, viu? Cara meio desagregador, meio paneleiro. No Grêmio ele não deu problema, mas é... Isso aí não se faz, Marcão, na boa. Ah, lógico que não. É aquilo que ele tava falando fora do ar. Você imagina se o cara revida, Marcão. É, se o Vizeu fica cara. Muito louco, vai no dar um murro nele. Os caras chegavam assim, é obrigado a expulsar. Os caras falam assim, ah, ele bate em mim. Ele bate, e por falar em coisas que não se faz, né, Vieira? Daqui a pouco a gente vai falar do teu time, do drone. É isso aí. Vamos falar um monte daqui a pouco. Nossa, como isso é ridículo. Feio. Quando convence, não sabe. Esse caso aí, viu, Sombra? O jogador aí, ele pode pegar um gancho, viu? Eu lembro uma vez que o Romário e o Andrei, não é isso? O Andrei zagueiro. Foi. O Andrei zagueiro, esse jogo foi no Morumbi, eu tava presente nesse jogo até assistindo. Fluminense. Foi o Romário que deu um sapeco no Andrei, né? O Andrei teve sangue. Ué, Palmeiras e Grêmio, vocês não lembram? Palmeiras e Grêmio, aquele lance com o Obina. Lembra? Sim, verdade. O juiz só não expulsou ontem porque... Maurício, né? Maurício, o zagueiro, não era? Isso, era Maurício o nome dele. Muito bem. Expulsão. Antes de falar das manchetes, quero falar com você que tá para fazer a renovação do seu seguro do carro, ou você que ainda vai fazer a primeira vez o seguro. Você já ouviu falar da HDI? Meu amigo, então eu vou falar um pouquinho da HDI. Porque a HDI é aquela do HDI Bate Pronto. Sabe o que é o HDI Bate Pronto? É um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Então, por que você vai bater o carro? O carro vai para oficina. Pra que você vai ficar lá uma eternidade esperando o vistoriador passar pra liberar o conserto? HDI é assim, papum! Em pouco tempo seu carro tá liberado. Com a HDI você tem seu carro de volta em muito menos tempo. Então, vai fazer o seguro ou vai renovar o seguro do seu carro, consulte sempre o corretor e peça, ó, cota lá o seguro da HDI, hein? Eu vi lá no estádio 97, não vai fazer sacanagem comigo, tem que cotar a HDI. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Boa. Muito bem, vamos às manchetes do estádio 97. No oferecimento de Semp TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Também no oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Vamos lá, Mota. Ah, boa tarde. Não, mas já foi essa boa parte. Boa tarde. Vamos lá. Vamos começar com o Palmeiras, que joga hoje. Nós. Vocês, Domingo. Nós, né? Vocês. Não, nós. Na meia hora, nós não, boa tarde. Assim, nós não. É nós aqui, como nós. Vocês. Nós o Cápsula, nós aqui. Ah, uma hora foi nós, né? Quando todo mundo tava torcendo vocês ganharem. É, decepcionaram a gente. É. Ah, uma hora foi meia calabresa, meia mussarela, né? Todo mundo queria, né? É. Vai, Palmeiras. Decepcionado com você, Domingo. Que isso, chefe. É, você, Domênico, você foi um puta cara sacana com todos nós. Eu mesmo, cara. Eu fui sacana, mas você aqui chegou aqui a ter quase que um apoio unânime da bancada do estádio 97. Então dá uma chupada aí, eu trouxe. Aí teu time vai lá e faz aquela... E papel. Aquele papelzinho. Papelzinho. Mas aí não é culpa minha. Né? Você não joga, né, Domênico? Não sei não, você assim, a leiloca, Ô, Dodô, Palmeiras que não vai poder contar com... Dá chupada aí, camada adiante. Não vai poder contar com o Felipe Melo, né? Foi suspenso aí um jogo, né? Aquele jogo da confusão contra o Corinthians, né? E hoje até... Hoje foi muito engraçado, você viu? O Juca falou que o William... Quem é o Juca? Juca Kfouri. Ah, agora entendi. Pensei que era o Juca aquele do Bozo. Ah, do Bozo? Pensei que era o Juca dele. Chaves. Tem tanto Juca no mundo? Não. Tem o Juca lá, assessoria de São Paulo. É. Aí o, tem o Juca Baleia, o goleiro. Ele falou que o William poderia, o William do Chelsea poderia parar no Palmeiras, né? Nossa. É. Aí o William respondeu embaixo da notícia. Eu não vou pro Palmeiras, não fomos procurados, nada. É um não boato que começa. É, né? Não pretendo voltar pro Brasil tão cedo. O William mandou ele assim, tem, ao vivaço. Tem... Ah, mas ele tem... Ele tem mercado na Europa, ele tem muito, né? Mercado. Olha, ele tá recebendo uma proposta da China, Domênico. Ele imagina quanto, né, mano? O William, eu acho que o William tem nível pra ainda permanecer. Total, na Europa. Nem na China, é pra permanecer na Europa mesmo, hein? Claro. Não, é claro que tem, Sombra. Mas a questão é a seguinte, se pintar a proposta da China, como já tiraram o Oscar, também do futebol inglês, eles podem tirar por dinheiro que eles bem entenderem. Entendeu? Então, o William, pelo nível que ele tem, é claro, é titular do Chelsea, gente. Ele pode jogar em qualquer clube da Europa, em alto nível. Tá jogando muito. Mas brigar hoje com o mercado chinês é um negócio utópico. Um cara que escreve um negócio desse é um brincalhão, gente. É um brincalhão. É, tudo bem o cara precisar de cliques na notícia, tudo bem o cara muitas vezes ali, sabe? Mas é brincar com a inteligência do torcedor. Tá falando igual outro dia tão... é brincalhão? Não, eu tô falando da notícia em si. Igual comentaram aí também do Lucas na semana passada que o Palmeiras poderia ir atrás. E gente, ele respondeu também, hein? Né? Mas convenhamos, eu veria mais sentido no Lucas do que no William. Mas, ô Sombra, o Lucas, ele tá sendo cogitado, inclusive, no Chelsea, cara, que é pra substituir o próprio William que tá de saída. Mano, como é que você vai contratar um cara que o Chelsea quer, cara? Eu ouvi até o... Eu ouvi do Ibra. Do Ibra vinha pro Palmeiras. Ah, não. É o boato, são boatos. Ah, você não lembra aquela época que o Palmeiras tinha um patrocínio, já falava de Ronaldo. Zamorano e Ronaldo. É. Ah, vocês não lembram aquela vez também falaram que o Drogba ia vir pro Corinthians? Mas aquela merda do Alessandro. Não, e o Drogba é bacana. O Anelka no Atlético Mineiro também. Sabe? O Renato Gaúcho no São Paulo, lembra, trouxa? Você sabe que... Mas não é gringo, não é gringo. Lembra, otário. Vocês têm que entender que é pior ainda. Essa época agora vai começar a boataria, né? Está aberta a boataria nos clubes de futebol. É verdade. Então nem tudo que se passa, nem tudo que se ouve, nem tudo que se lê na internet... É verdadeiro. Então, o que é verdadeiro, viu, Domênico? Ah, o Arthur... Verdadeiro parece que o Rafinha, sim. Esse parece que vem mesmo, hein? É uma negociação, mesmo, né? Esse parece... Esse sim. Ah, esse e ele jogou no final de semana, viu? É. Ele jogou? É, o... Jogou no final de semana. Quem mas passou a abraçadeira pra ele foi o Robin, né? É. E o deve Bayern ter sido, não, não vi. Parece que o Bayern tá fazendo uma proposta pra ele ficar. É, vamos ver. Ô, Dodô. O Arthur, atacante do Palmeiras, está emprestado ao Londrina. Vai voltar pro Palmeiras agora em 2018. E a diretoria já acenou aí que quer contar com o menino, viu? Ele, ele foi artilheiro do Londrina, né? Londrina na Série B, certo, e tal. Certo. E falou que quer contar com ele. É outro que não vai jogar. Por quê, mano? Não joga, não adianta. Ah, não vai jogar, né, Motinha? Não, olha, concorrência, mas não pode dar mais chance pro moleque? Não dá. A concorrência é muito forte, mano. Vocês estão de brincadeira. Hein, Domênico? Os caras gastaram 5 milhões de euros no Daverson, gastaram mais não sei quanto no Borja, vai colocar o moleque que tava no Londrina, velho. Mas o Palmeiras não quis emprestar ele de novo nem vender, que teve até proposta por ele. Sei lá, eu não acredito que moleque, jogue. Né? Não acredito que jogue, eu sou que nem humano aí. Duvido. Então vamos ao time para hoje, Domênico? Possível, vamos né? Vamos lá. Tenho certeza. Fernando Praz. Muito bom. Parece tá possível a renovação do Praz, hein? É. Ele falou que não é questão de dinheiro, né, Domênico? O Praz parece que já chamaram para renovar. Então, vamos lá. Jean. Ele pediu convênio médico, né? Porque tá caro. Mano. Na idade dele, com doenças pré-existentes. Ô, você tá louco? Tá caro pagar. Você tá louco? Pagar, ai. Tá louco? É verdade. E ainda tá oferecendo é o convênio médico. Respeita aí o nosso goleiro. Oferecer aquele dos idosos lá pra ele, né, velho? É, não, tem o teu time que tem bom goleiro. Ah, isso. Ah, é pedrada no Marcos. O Praz com um monte de plano de saúde, vocês estão falando, é melhor do que o goleirinho que vocês têm lá. Não é não, agora não. Melhor que o Cássio, só de brincadeira. Falando deles aqui, mano. Tá. Do Cidão aqui, não é? Ah, eu concordo. Concordo contigo, Dodô. Então desculpa aí, irmão. Se Deus. Você tá falando o quê? Se Deus aonde? Se Deus tá fechando agora. Menos, Marcos. Vai, vai. Menos, Marcos. Jean. Mina. Mina joga? Sim. Bora. Edu Dracena. Bora. Craque. É, Michel Bastos. Michel Bastos foi bem nos últimos jogos aí, tá indo bem na lateral. Thiago Santos. É, pra substituir o Felipe Melo, que não joga. É. É o Thiago. O Thiago é bom, viu? Bom Moisés. Bom. Tietê. Tietê não vem vindo bem aí. Esse ano parece que tirou férias aí o Tietê, né? Mas vambora. Dudu. Bom. Keno. Bom. E ele, Daverson. Daverson. É craque. Vem fazendo gol, É craque. Não, não é craque, mas vem fazendo gol. E a torcida tem que parar de pegar no pé do rapaz. Acho que ele vai aí, dar certo no Palmeiras. É. A longo prazo, Cuida do teu time, tá? Ai, nossa, que pedrada. Caramba, velho. Cuida do teu time que não tá legal. Ô, Marcão, me ajuda, pega aquele aspirador. Cuida do teu time que não tá na Libertadores. Pega aquele aspirador de água, me ajuda a levantar o Benedetti. É, tá apanhando mais do que massa de padeiro. Mas eu falei na boa. O nosso já tá na vaga lá. Meu também, o teu tá? Aê, Domenico, ano que vem nós de novo, Domenico. Chupa aí, trouxa. Tá apanhando mais que massa de padeiro. E uma notícia que pode interessar, Domênico Gato, aqui, ó, Leila. Loca está lá em Florianópolis tomando sol. Escreveu aqui no Instagram. O que ela escreveu hoje, Marcão? Palmeiras, onde você for, eu vou contigo. Pô, mas ela foi pra Floripa. Ah, então. Se ela vai contigo, ela tinha que estar aqui. Tá lá tomando um sol. Ela tá em Floripa. Não, mas o jogo lá, ela tá pegando uma cor pra você. Você sabe que o estádio do Havaí... Você já imaginou a Leiloca só de biquíni? De Marquinhos. Domênico, você gosta da Marquinha, aquela fio cheiroso? Gente, eu sou casado. Imagina o maracujá com marca de biquíni. Você não vê nude. Nossa, fala agora o... preso também pasta. Pagou agora o santo. Deixa eu explicar pra vocês. Vocês imaginam o maracujá com uma marca de biquíni? O rei de Araraquara agora. Como é que é? Maracujá com marca de biquíni? Ah, não. O estádio do Havaí... Ressacada. Ressacada. Ele fica do lado do aeroporto. Do lado. Mas do lado. Do lado. Quem foi em Floripa sabe o que eu tô falando. Sim. Verdade. Do lado. Sai do aeroporto, cai lá. Já vai a pé, acho. Não é não, Marcão? É verdade. O do Figueirense que fica lá na... Figueirense é mais pra na frente. Parte da ilha. Tá certo. Acabou. Mais uma coisa aí do porco, Botinha. Acabou. Então tá bom. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. E também amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol, Mota. Vamos ao Santos, né? Já que o chefe tá apanhando. Chupa, trouxa. Nossa. Agora eu vou falar um negócio. Vai, massa de padeiro. Não tem nada pior do que chefe Benedetti. Eu vou falar o que aconteceu, ô Mota. O Grêmio jogando com o time C... Nem o Renato foi, Marcão. Pra você ter uma ideia, os moleques da Copa São Paulo, tá? Aí outra, não relacionou nem os reservas que nem usar. Os reservas. Everton, ninguém. Companhia limitada, nem aí, viajou. Cara, o Santos faz 1-0 e o o chefe Benedetti no seu Twitter vier aqui apostar? Apostar 1-0? Aí é mentira sua coisa. Você é um brincalhão, chefe. A um minuto do primeiro tempo. Não, não, senhor, já tava ganhando de 1-0. Ah, é ridículo, hein, chefe. Mas não, você vê como nós somos bacanas, chefe. O campeonato pra nós já acabou. É. Nós deixamos vocês tentar se classificar também. Pra jogou completo no São Paulo. Né? Não precisava, a gente ia bater na cara de qualquer jeito. É, mas precisava classificar, né, Motinha? Então vamos lá. Vou começar com a notícia. Xiii! O que aconteceu, Mota? O Santos convocou aí o Lucas Lima pra uma reunião amanhã. Ótimo. E pode dispensar aí o jogador. Ah, que pena, hein? Não tava dispensado ainda? Mandou limpar o armário, hein? É, o Elano não concordou, falou que queria contar com ele ainda. É, beleza. Né? Mas aí é pra fazer parte da barreira no treino, né? Deve ser. E pra jogar mesmo já era, não joga mais. Bom, se afastarem o cara já, pô, acho que ele vai chegar e ainda agradecer. Lógico. Acabou o contrato no fim do ano. Ele nem entrou no amigo secreto do Santos. Eu acho que o nome dele no papel. Se você quer dar uma castigada, deixa o cara lá, mas põe no banco. Exato. Deixa treinar, deixa pegar banco, bota pra aquecer e não bota no jogo. Ô, chefe, será que colocaram ele no amigo secreto, no papelzinho? Se na hora de fazer já, ele falou, não, o Lucas não tá. Não, o Lucas não vai estar no dia do sorteio. No dia da entrega. Olá. Olá. Boa noite. Olá. Caiu muito o nível das manchetes, né? É. Impressionante. Mas já acabou de chegar. Ah, mas tá de olha aí, mano. No meio. Tá caindo da mesma velocidade que tá caindo o cabelo. Ah. Tudo bem? Bom. Mas sabe o que é isso, Ale? Vou te falar. Porque ao invés do cara trazer o melhor material possível, o cara fica aí falando pro Vieira, etc e tal, contando como que é o Tinder de gay. Não, ele tá contando pra todo mundo. Não, contando pra você. Não. Vamos falar a verdade. Falou que tem. Não, ele senhor. Quem falou que saiu da seca foi você. Não, o primeiro. Graças ao chefe Benedetti que perguntou. Ô, Motinha, você saiu da seca? Parabéns. O Mota que foi vestido. Pra quem não sabe, entra no Instagram do Mota. Ele foi vestido de pinguim do Batman. Constança Pascolato. Falou agora, vai. Suspensório, Ale. Vai, Constança Pascolato. Vai lá. Consultor de moda. Ele tava respondendo meme também. Não é possível esse fim de semana. Então, olha, dois fatos. Fantasia, viu, Ale? Então, dois fatos importantes. O fim de semana, a Motinha saiu da seca. Sim, não saiu. Saiu da seca. E o RG desceu. Não! Como assim desceu? Você tá louco que desceu. Tá louco. Desceu, já não tá mais entre nós. Não tá mais entre nós. Só oficializaram, né? Que ele já tava... O que é isso? Ele falou que vou visitar o Ludo. Vai, que Lua? Lúcifer. Coisa horrível. Coitado, velho. Continuando aí com o Santos. Ah, então teve três coisas novas. Três? Esse fim de semana aí eu dei a de mano. Benjamin, esses caras aí do dinheiro mesmo, né? Tá, os caras da bala. Esses caras do dinheiro, e eu fui fazer um evento lá em Ilhabela. Boa, né? Ó, Paquitão, hein? Aí os caras me levaram lá pra fazer um evento lá beneficente, eu e o Aloysio Chulapa. Eu vi. Olha lá quem olha tá lá. Vindo nosso. Olha que coisa rica. Não, olha aquilo ali, velho. Dá uma olhada. O Patati não se veste mal assim, velho. Ah, falou. Falou, consultor. Olha aquilo ali. Pega, não dá. Ale, legal vestir essas camisetas de homeless. Parece uma tenda. Ale Oliveira, dá uma olhada. Ele se inspirou. Entra lá, @mota97fm lá no Insta, vai ver que eu sou muito lindo. Só falta o chapéu de palha aí, né, Oliveira? Eu tenho classe. Ele se inspira no cantor Falcão. Diga, Benjamin. E tem um outro detalhe, velho. Lá vem. Esse fim de semana, o Motinha conseguiu inventar um prato novo. Que agora tem risoto de alçafrão. É alçafrão. Deve ser um risoto cheio de alça. Não falei. Ele vai lá e postou, olha, eu fiz um risoto de alçafrão, velho. Será que não era aquele quadro? Eu vou te falar, vai ser burro assim na casa do cacete, velho. Vou mandar o Rodrigo fazer um Rodrigo pra você, viu? Ele foi mandar um negócio no Twitter lá a respeito desse negócio de vibe positiva. Não é Rodrigo, Mota, é Rodolfo, cacete. É Rodolfo. Mas o Chácaras foi verdadeiro. É Rodolfo. Mas é Chácara, ô Mota, não é Chácara. Mas foi de verdade. Ah, brincadeira. Foi de propósito. Mas enfim, eu tava bêbado. Caraca, eu não consigo dar notícia. Pera, ele tá contando o evento de Abela. Aí, dei uma de beija de mano. Fui lá pra Ilhabela, primeira vez que eu fui pra lá. Lógico que é pra fazer o evento, né? com a Aloysio Chulapa, aliás, meu fígado ficou lá, né? E aí os caras me levaram lá numa praia lá, que se eu não soubesse o que chama Jabaquara, o nome da praia, tá. Jabaquara. Eu ia chamar de Mosquitolândia, porque tem bastante. O bicho ali pega é embaçado, lá. Né? Aí, meu, mas é no meio da floresta o bagulho, já foi lá, Bá? Aí eu falei assim, pô, aqui eu acho que ninguém vai parando pra tirar foto do mirante, né? Aí no que eu desci do carro, o cara já veio, olá, eu sou o Alê. E foi assim na praia pequena, legal. Né? Mas um montão de gente mandando abraço pra todo mundo, menos pro Mota, lógico. Legal. Nossa, que legal ser conhecido. Ilha Bela tem 20 mosquitos pra cada pessoa. Pra nossa, velho. Ilha Bela, eu vou te falar, velho. Falei, a próxima vez que você for pra lá, toma uma B12, velho. B12 vai te auxiliar. Ou então toma aquele chá de citronela. Você sabe que, curiosamente, eu e o Chulapa, os Pernilongos não pegaram. Quer dizer, não, né? Um só pegou cada um. E caiu, né? Morreu de cirrose. Ele picou e caiu. Não teve chance pra ele, coitado. Vai, Mota. Ô, chefe. Oi. O Ricardo Oliveira falou o seguinte, que tá encaminhado. Tá encaminhado, vai ficar. Bom. Disse que tá encaminhado. Não bom sei se não. Vai, vai ter showball ano se que vem lá? Se conseguir renovar por um ano, eu renovaria. Um ano, sim. Dois anos, não. E o Elano falou que quer ficar no Santos, quer ser efetivado. Claro. Gostaria mas dele. Ele não pode ainda, ele tem que tirar as licenças de técnico, ele tem que voltar em 2019, se for o caso. Mas o Ari Toledo já falou que se for ele, ele não vai ser o treinador, vai ser o auxiliar, né? Exatamente. O Ari Toledo. É sempre um perigo, o Elano. Modesto. Modesto. Vovó Mafalda. Exatamente. É. E mais, Motinha? Né? Chega. Ah, bater monte, né? Rapidinho, bater monte na cara do Grêmio. Nossa senhora. Sub-12 tava lá. E o Santos jogando a vida. Fez 1-0, jogou a vida lá. Quase tomou 2 gols ainda antes de começar. Sangue, né, Guilherme? Pelo amor de Deus, velho. Não jogou o Zeca, não jogou o Lucas Lima. Ô, chefe. Já vai se acostumando pro ano que vem, ô chefe. Há quem fale que o Dorival gostaria de contar com o Vitor Ferraz no São Paulo. Sim, já ouvi falar. Qual é o grau de amor do santista em relação a Vitor Ferraz? Baixo. Baixo grau de amor. Eu gosto. Baixo grau. É um bom lateral, mas o Daniel Guedes entrou bem e tá até atuando melhor que ele. Então você acha que isso não seria tão difícil? Sim, eu acho que tem grande chance de sair. Não sei se para ir pro São Paulo, mas tem. Não, entendo. Porque às vezes o grau de amor do torcedor vale muito nessa hora, né? Não, mas hoje eu acho que a torcida não sentiria a falta dele, não. Eu acho que o time sentiria, mas a torcida não tá muito... Ele é muito melhor ofensivamente, né? Muito melhor do que defensivo. Atacando do que... Só que cruzando ele não é tão bom. Então ele é bom pra tramar as jogadas, mas o cruzamento dele não é tão bom. Ah, é? Então é um mas problema. Mas acho que foi não nesse campeonato do ano passado, eu acho que ele teve umas 6 assistências no brasileiro, hein? Pode ser. Mas esse ano não tá cruzando nem o cheque, viu? Nada. Tá mal no cruzamento. Mas, tá mal? Ô, chefe, você não acha que, de repente, a torcida do Santos não aumenta um pouco esse grau de amor pelo Vitor Ferraz em função de Alzheimer, cara? Porque os caras esquecem um pouco do que ele fez no começo do ano. É, esse tipo horror! De coisa acontece, meu Deus! Que horror! Os caras horrorosos! Alguém para esse animal, velho! Não, os caras, às vezes, de repente, pô, o que é aquele rapaz mesmo de cabelinho caracol? Os caras não lembram. Lembra, mas acho que é função disso. Mano. Meu Deus. Eles estão tentando segurar o Lucas Lima, porque o ano que vem os caras não lembram. Acho que é um jogador novo contratado, entendeu? Pinta o cabelo, né? Só mudar o cabelo. Ele parar de pintar raspa o cabelo e deixa cavanhar que fala pra contratar um novo meia. Bom, legal. E aí? Então, aí fica aí a nossa mensagem de carinho, né? Com certeza. A quem ficou aí da família do RG. Pô, já mandei. Que isso, Bonito, tá louco. Toda a filharada dele aí. Mandei uma coroa em nome da rádio. RG desceu. Mandei uma coroa. Não, meia coroa. Meia. Meia coroa. Cara, cara, né, a coroa. Meia coroa. Vou mandar uma coroa, RG beija, rapaz. Era pra escrever amigos do estádio 97, eu botei assim, E97. E97. Ah, porque você sabe que esse negócio de enterro, os caras cobram até por letra, né? É verdade. É tudo muito caro, né? Você economizou nas letras. No custo-benefício não vale a pena. Não, e afinal de contas era apenas o RG número 2, né? Vamos guardar. Se o cara é uma sigla, por que eu vou mandar estádio? Manda E97 pro RG número 2, E97. Ah, mas o Mota não se formou em educação artística? De repente ele sabe fazer umas letras aí pra colar na coroa. Eu vou fazer uma letra bem... Foi bem no meio da coroa de flor, podia fazer uma borboleta. Mas uma coisa que o RG não vai mais poder fazer, mas que você pode ir pra Rússia no ano que vem assistir o Brasil, não é mesmo? É, e se você quer ir para a Rússia, quer acompanhar a seleção brasileira com a sua família, com seus amigos, ou então até sozinho, existe um único lugar que a gente indica para você comprar a sua passagem, comprar o seu pacote para a Copa. Sabe onde que é? Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo e são várias opções de roteiros, já separados por fase, viu? Tem para primeira fase, tem para quarta de final, semifinal, final, tem até para quem quer ver a Copa inteira. Então, quando falar em Copa do Mundo, você tem que ir através da Estela Barros Turismo. E mesmo que você fale assim, ah, não, mas eu já consegui os meus ingressos. Então você fala com a Estela que eles providenciam para você parte aérea e parte terrestre. Você não tem os ingressos? Então eles têm para você todo o hospitality para você acompanhar a seleção brasileira. Ligue 2166-2250. Repita. 2166-2250. estelabarros.com.br é o site. Chupa todo mundo primeiro. Chupa seus antes. Vai tocar Série B lá no inferno agora. Vai Série B. É, mas não vi essa felicidade toda depois do jogo, tá contando o rebaixamento no Paulista ou não? Ah, mano, para, vai. Reclama lá. Contando o rebaixamento no Paulista. Arroba a Federação Paulista de Futebol, vai lá. É igual na Copa João Avelanche, era pra você ter caído. Você sabe ler? Então vai lá ver o regulamento, trouxa. Lá tá escrito. Quem não deve saber ler é você, alçapão. Faz um risoto de alçapão agora. Alçafrão. Olha o outro que tira alçapão. Mas é fazer um risoto de alçapão agora. Vai, burro é você que não sabe o que é alçapão. Açafrão. Açafrão. Açafrão. Ai, o senhor. Ele fala esse jegue aí, alçafrão. Vai lá, ó. Tira sarro, que eu tiro sarro, entendeu? Ô, Motinha. Foi você que fez o risoto de alçafrão. Você usou mesmo açafrão? Usei. Não, ele usou alçafrão. Açafrão verdadeiro, Mota? Sim. Chefe, pelo que você sabe... Você usou açafrão da terra, Motinha. Não, eu trouxe Barcelona, trouxe. Ah, tá. Entendi, né? Qual a duração do açafrão, chefe? Como? Quanto tempo dura o açafrão? Ah, ele se ficar num local sem umidade, ele dura... E na casa do Mota? Vidrinho? Dura a vida inteira. Ô! Não, aí já não sei. Ô, trouxa! Mas onde ele guarda as coisas, deve ser bem úmido. Ah, é quente... Naquele cativeiro que o Mota mora. Ah, é quente e úmido lá, Mota. Aí estraga rápido. E fede. Onde o Mota guarda, é nossa, quente e úmido. Posso falar aquilo ali, velho. Parece uma trincheira, velho. Depois da guerra. Vou te falar, pedaço, velho. É de nojento. Olha, mas pelo que dizem, foi açafrão batido. Foi moído ali. Deu uma socada. Socaram açafrão. Eu vou socar, você vai ver aonde. O que você tinha falado mesmo, Motinha? Como que você fez? Foi o que? Alçafrão que você falou? Alçafrão, mano. Como que foi que você fez o risoto? Ah, não vou falar da minha receita. Quem quiser, entra lá no meu Instagram. Minha receita. Fala aí da receita, mano. Tá lá a receita. Eu coloquei. Qualquer mané faz um risoto de açafrão. Eu vou olhar aqui. Arroba Mota 97. Chefe, pega a receita que daqui a pouco você vai falar da receita. Vai cornetar a receita. Hoje teremos a receita do Décio Pitinini. Então, Luiz Erundina. Depois do jogo de ontem, horrível, né? São Paulo. Não, assim. Empate 0-0. São Paulo tá garantido na Série A. Né? Aí teve a palhaçada aí, né? Da diretoria, do Cueva. A palhaçada foi do Cueva, né? Vamos falar a verdade. Não, mas da diretoria também, Marcão. Por quê? Porque é o seguinte, o que aconteceu? Pra quem não sabe, o Cueva tinha que se representar sexta-feira. Sim. Ele não se representou. Sim. Né? Chegou depois. Aí ele não foi relacionado pro jogo. Sim. Na última hora, relacionaram ele pro jogo. Um dia do jogo. Né? Não, e nem mais incrível. Teria, que pelo que eu li, relacionado porque o Marcinho sentiu dores. Exatamente, foi cortado. Ele não passou no bafômetro, essa que é a verdade, né? Deve ser. Essa que é a verdade é essa. Então, aí, o Leco chegando ao Pacaembu, todos os repórteres foram falar com ele, né? E o Cueva, o que vai acontecer? Porque a torcida estava revoltada, né? E aí, não, porque você tem que entender porque ele fez um grande feito, né, pra vida dele, pro país dele, que ele classificou o Peru e tal, papapá. Aí a torcida ficou mais revoltada, começou a reclamar, todo mundo falando. Aí a diretoria, meia hora antes do jogo, falou que o Cueva ia ser multado, né? Essa é a grande palhaçada. Ah, mas tem que ser multado mesmo, você não conta. Não, mas tô falando, o Leco chegou ao Pacaembu falando que ele não seria multado. Ele não seria multado, né? Eles não iam discutir isso, que não tinha nada a ver, porque ele tinha feito um grande feito, né? Que é uma coisa histórica. Essa é a palhaçada. Ah, mas esse senhor, né? Aí, diretoria a amadora. Agora, Marcão, você viu o jogo, ele né, jogou bola, o Cueva. Na realidade, ele entrou no segundo tempo, né, Vieira? O que acontece, cara? O Cueva hoje, se o Hernanes não joga, ele é a única opção de criação de jogadores no São Paulo. Então, tipo, eu até entendo o fato de repente, ele ter chegado no Brasil a tempo de ser relacionado pro jogo, e terem colocado ele no jogo, até entendo em função disso, porque o Hernanes não ia jogar. Mas assim, cara, o que ele fez foi uma molecagem sem tamanho. Os caras estão achando que o futebol brasileiro virou várzea agora. Mas a diretoria... É porque o São Paulo é um bando de bunda mole, né, Marcão? Então, mas a diretoria não é... bunda não, mole. Mas não é só com relação Motinha, a esse lance. É um jogador peruano, somos... hein, cara? Não, não é. Quando... por quê? Quando... é peruano. Não, não, eu tô dizendo. Os caras não estão mais respeitando não, o futebol. Mas não é, faz mas tempo, não é, Marcão. Mas não é só essa diretoria, Mota. Quando o Trauco jogou pelo Flamengo. Quando o Adriano Imperador... jogou. Quando o Adriano Imperador foi contratado pelo São Paulo, o Marco Aurélio Cunha servia meio que de babá pro cara. Babá, ficava com ele. Mas isso é um absurdo. Os caras estão invertendo valores aqui. Hoje não tem mais uma hierarquia no futebol, onde começa lá em cima por presidente, diretor, técnico e jogador. Mas a gente não tem presidente, né, Marcos? Então, mas é que tá, mas é outra coisa, ô Mota. O jogador, ele tem que respeitar a instituição, tem que ter uma hierarquia dentro do clube. Mas quando o cara vê que não tem nada, Marcão, ele vai e faz o que quer. Mas mesmo que tenha, ô Mota, hoje o jogador, ele entende o seguinte, ele pensa da seguinte maneira. Se ele não gosta de determinado treinador, ele fala assim, vamos perder 4 jogos, o cara vai sair. Então, e é geralmente o que acontece. Mas quando é um time que tem pulso, não acontece isso. Mas, ó, sabe o que acontece? Tem direção. Deixa eu falar um negócio pra vocês. O jogador malandro, ele não nasceu hoje. Jogador malandro sempre existiu. Sim. Tem de sempre. Diante do acontecido no fim de semana, eu li muita coisa sobre isso, muito tipo de manifestação. Então, por exemplo, o torcedor lá gritou o nome do Cueva. Gritou, sim, pedindo o Cueva, aplaudiu o Cueva. Funetou. Mas o que acontece? Hoje o São Paulo, ele é vítima de si próprio. E como... talvez um dos poucos jogadores que ele tem no elenco de qualidade seja o Cueva. Resolve, né? Então, tem muito torcedor que chega e fala assim, eu vi isso. Não, mas tá, olha, em toda a história sempre teve um jogador malandro, etc e tal. É assim mesmo, eu prefiro um malandro que faça isso e que resolva as coisas do meu time do que um meia boca que seja muito bonzinho. E tem gente que até compara a situação com o Rodrigo Caio. O problema é diferente. Não é que você, por exemplo, tem que ter o jogador malandro porque o malandro resolve. Uhum. Não. Quem resolve é jogador bom. Existe o bom que é malandro e existe o bom que não é malandro. A gente não pode juntar que toda essa... Você não dá a impressão assim que, por exemplo, só jogador malandro é que resolve. Então eu tenho a impressão que o São Paulo é feito de 10 bonzinhos idiotas e um malandro que salvou o time. Isso é a mesma coisa que também chegar e jogar o Hernanes dentro do mesmo saco. Exatamente. Dos idiotas. É. E o Hernanes é o contrário. Né? E é muito pelo contrário. Agora, São Paulo, por exemplo, já teve os malandros que resolviam e os excelentes que resolviam, todos jogando no mesmo time. Quantas vezes o São Paulo não passou a mão na cabeça do Serginho Chulapa, um dos maiores malandros do futebol? Uhum. Ou não? Um dos maiores problemáticos do futebol. Quantas vezes o São Paulo não passou a mão na cabeça de Luiz Fabiano? Sim. Jogador problemático, Luiz Fabiano. Também. Porém, o que acontece é que em outras épocas, você tinha lá o malandro do Serginho, mas se olhava do lado, você tinha o Zé Sérgio. Que era bonzinho, mas jogava você muito. Você tinha o Renato Pé Murcho. Jogava você muito. Tinha o Mário Sérgio. Tinha um elenco demais. Né? Então, você fala assim, pô... Você não era refém do jogador, né? É assim, e lógico, então você tipo assim, pô, ok, você vai administrando. Hoje o São Paulo não pode se dar ao luxo de chegar simplesmente e afastar o Cueva, infelizmente não pode. Não pode. Por quê? Porque o São Paulo é vítima dele mesmo, porque o São Paulo, com o passar do tempo, ele conseguiu montar elencos tão ruins que você hoje tem que ser todo cheio de dedos pra punir um Cueva da vida. Aí vai lá o Leco, chega e o que ele fala? Não, porque ele fez uma grande conquista, não tem nada a ver com a porra da conquista. Claro. Não tem nada a ver com a porra da conquista. É porque eles não podem mesmo. Então o São Paulo é isso. E aí, o que a gente faz? Vamos multar o cara? Vamos passar a mão na cabeça dele? E fica esse discurso de louco. Sim. Por quê? Porque os caras falam, ai, mas se de repente se multar, arrumar encrenca com ele... Vai ficar bravo. Olha, a gente não sabe se no ano... E você pode ter certeza. E passa isso pela cabeça, ó, nós vamos perder já o Hernanes no meio do ano. Será? E agora? E se a gente arruma encrenca com ele? Como que fica no começo do ano? Mesmo. Quem que vai ser? Então, o São Paulo ele é vítima. O São Paulo não consegue agir corretamente em relação ao Cueva, porque o São Paulo ele é vítima da sua própria incapacidade e incompetência. Porque ele mas já aprontou lá atrás, né? Ele já aprontou lá atrás, lembra? Cara. E não mas é a primeira vez que o Cueva apronta. Então, não. Era isso que eu ia falar. O cara então... vai ficar cagando na cabeça do clube até quando? Vocês estão de brincadeira. Ô, mano, mas aí é culpa dos caras que estão lá dirigindo. Mano, eu não estou defendendo passar a mão na cabeça. Eu estou dizendo mas o que acontece é isso. Que abdique do Cueva, cara. É, o São Paulo existiu antes do Cueva e vai existir depois dele São também. São Paulo é maior que agora Cueva. Agora vocês vão ficar... Claro. Ai, mas alô? Diante da incompetência da diretoria, que se dane a incompetência da diretoria. Pega esse cara e mostra o lugar dele. Não, mano, de brincadeira. Desculpa, agora você tá confundindo. Peraí, eu fracionei muito bem a história. Você não, tá achando não fracionou, não. Você tá achando que eu tô defendendo o Cueva? Ué, indiretamente, não. Indiretamente você falou, não podemos abdicar de um jogador como não, o Cueva. Não. Ele falou que a a diretoria qual é o pensamento da diretoria? Assim, mas, ô Sombra, independente de qual seja o pensamento da diretoria, você não tem aí que passar, talvez, o pensamento da diretoria. Você tem que passar o seu pensamento. A partir do momento que você... Não, complemente, então. Você tá louco, velho. Não, mas é verdade. Pelo amor de Deus. Mas tá todo mundo criticando o Cueva, não, mano. O que não, a gente tá falando aí, é o seguinte... Que o que aconteceu, técnico, mano, exatamente Mota, pela fraqueza da diretoria. Não, mas, ô Mota, diretoria barra técnico. Porque o próprio Dorival Júnior, que é o responsável pelo elenco do São Paulo... Não devia ter deixado ele entrar. Ele, inclusive, reuniu os jogadores e perguntou para os jogadores o que eles queriam fazer a respeito do Cueva. Se vetava, se não vetava. Aí o grupo que não deixou vetar falou, não, professor, põe o cara para jogar. É, o jogador, ele é corporativista. Dificilmente você vai ver um grupo de jogadores que vai falar, não põe o cara em campo. Se tá todo mundo treinando a semana inteira, pesado. É difícil. Pra determinado objetivo. E o cara chega, não treinou, vai pro jogo? Vai porra nenhuma. Que se dane que é o Cueva. Ah, é um agora, dos melhores jogadores de São Paulo. Mas, que se dane que é um dos melhores. Isso que a gente pensa, mano. Mas é o São Paulo é refém. Eu só queria terminar de falar. Diga. Na minha opinião, e pra quem acompanha aquilo que eu escrevo, é um absurdo isso que está acontecendo, mas só que eu estou analisando do ponto de vista do outro lado, o que provavelmente acontece. Sim. E claro, eu também tenho que tentar interpretar o que os outros falam, e não só a minha interpretação. Claro. Eu tenho que interpretar o todo. Porque e na minha interpretação, claro, né? Eles são reféns, como o Palmeiras há um tempo atrás era refém do Valdívia. E o refém e o torcedor também. Ontem, né? O que eu vi que aconteceu no Pacaembu é a mesma coisa que acontecia tempos atrás com o Palmeiras em relação ao Valdívia. É a mesma história. O Valdívia era idolatrado, o Valdívia... Só ele resolvia. Ele fazia na cabeça do Palmeiras, ele fazia na cabeça do torcedor do Palmeiras, mas como ele era o que tinha de melhorzinho ali dentro, o torcedor do Palmeiras... Ah, não, mas o Valdívia vai jogar, o Valdívia tem que jogar. E aí, aquela velha história, mas eu prefiro o Valdívia que vara a madrugada do que aquele que toma leitinho morno e dorme isso, cedo. Esse papo falado. Pra quem tá se afogando, agora, jacaré é tronco, né? Agora, tudo isso é resultado de um time que... E anota aí, gente, anota. Aí você tá. Tem nego aí falando. Agora eu tô mais relaxado que acabou 2017. 2018 tá aí. 2018 tá aí e não vai ser melhor. É um bando de incompetentes. São Paulo Futebol Clube tem um bando de incompetentes. Esses caras que estão aí. E vai ter um problema caro pra resolver, hein, Sombra? Esses caras que vêm de quais fora. Eles? O São Paulo vai ter uns problemas. Que é o seguinte. O São Paulo vai tentar dar um jeito no Hernanes, que é caríssimo. Tem Jusilei. O São Paulo tem o problema do Jusilei, que também é um jogador muito caro. 19 a 23 milhões. E o São Paulo tem um outro problema muito caro, que chama-se Lucas Prato. Não esqueçam que tem uma cláusula no contrato, que se o São Paulo não vende Lucas Prato, ele tem que comprar o dinheiro restante do Atlético Mineiro no meio do ano. Que são mais ou menos 6 milhões de euros. O River tá interessado, não tá, Benja? Perdeu um gol ontem, Benja. River Plate tá interessado. Então, o São Paulo tem dos seus... O Hernanes, que é imprescindível. O Lucas Prato, que apesar de ter feito um ano muito ruim, mas é um bom jogador. E dinheiro para pagar todo mundo. Agora, sabe o que acontece? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses jogadores que vêm aí... Né? Não só eles também, Wilson. Vou colocar também no balaio aí todos esses jogadores brasileiros, alguns deles, nem todos, né? Mas tem que entender de que quem paga o salário desses negros, quem paga a comida que esses caras põem dentro de casa... A cerveja da geladeira, né? O iogurte lá, né, Ale? Quem paga é o clube. É Danone. O clube que paga esses caras. Não é a seleção do Peru que paga pra esse desgraçado. Então, assim, esses caras aí tem que ter consciência disso. Quem tem que pôr na cabeça dele é dirigente. Domínio. Quando contrata o jogador, cara. Jogador. É, é um estilo de vida. É, eu sei, é difícil. Isso aí mas é uma forminha estranha. A culpa principal é realmente do São Paulo. Que não colocou pelo menos um cara lá à sombra dele, sabe, pra pôr sombra. Porque esses caras aí ficam muito confortáveis. O Valdívia ficava confortável no Palmeiras. Ele podia sair, ficar machucado 500 vezes. Quando voltava, tinha lá o lugarzinho dele de titular. Você não pode colar alguém. Mas o problema não quando era a sombra, cara, Dudu. Quando o cara não tem sombra, sombra não é o sombra nosso. Não, quando o cara não tem uma sombra que faz pra ele, o cara tá nem aí. Sombra faz gol em qualquer lugar, né? Gerir pessoas é difícil, mas é verdade, gente. É. Ô, Dudu, mas eu não acho que o problema é sombra. O problema é falta de pulso de diretoria. É exatamente. O Valdívia fazia... O Valdívia fazia o que fazia com o Palmeiras. Não tinha comando, não tinha, né? É porque qualquer coisa que ele fazia, tinha, os, né, caras baixavam a cabeça e a torcida na época carente apoiava, né? E o torcedor, então, mas... de São Paulo, o torcedor de São Paulo tá carente também, porque o time de São Paulo é um time fraco, e aí aparece um jogador que faz um passezinho ou outro. É endeusado, porque vamos ser sinceros, hein? Ah, o Paulo ser refém do Cuevo, né? É o fim do mundo. Ah, mas ele é bom jogador, do... Benjamin. É bom jogador. Não, é pera só um minuto. Pera só um minuto. É o supra-sumo. O Cuevo não entra na lista dos 20 maiores jogadores da história de São Paulo. Não, né? Mas só outra coisa. Não, mas no momento atual, é o cara que resolve no São Paulo. Jogador, não, o jogador que resolve no São Paulo chama-se Hernanes. Também. Esse sim. Mas o Cuevo também, Benjamin. Tá vendo? Esse é o problema. Não. Mas não é o problema. O Cuevo não resolve. Não, mas o Cuevo não engraxa. Eu não sei o que. Não, mas a gente não tá comparando. A gente tá falando que no elenco hoje do São Paulo, o Cuevo é necessário. Eu penso que... Então o elenco é horroroso. Sem um dos dois, o São Paulo teria caído. Hã? Eu penso que se não tivesse um dos dois, o São Paulo teria caído. Eu também. Sem o Hernani, sim. Ah, não sei, beija, sem o Cuevo também a coisa fica feia ali. Quando o Cuevo não jogou, São Paulo perdeu direto, velho. Depois que o Cuevo machucou, ficou fora. Quanto tempo o São Paulo ficou ruim? Agora, o Beija tem razão. O São Paulo tá refém. Não tem comando. É refém. O São Paulo... bando de bunda mole lá. Agora, falou do Valdívia. Bunda mole mesmo. Mas o Val, na época, não tinha ninguém que fazia sombra a ele, sombra. Não tinha ninguém. Ah, o sombra é imprescindível em qualquer lugar. Mas é que nem... Você já foi treinador ali. Obrigado. Você já foi treinador. Mas é verdade. Você já... Puxa saco. Quem que falou que ia puxar saco? Não, aí é só mais reconhecimento do trabalho. Mas é verdade. Quando o cara tem o lugarzinho dele lá guardado... Gol do Flu conta Pronte, hein? Já foi, hein, Ponte? Ponte Preta tá indo pro saco. Pronto. Mas é verdade. Quando o cara tem o lugar dele, ele deita e rola, ele faz o que ele quer. Ele vira dono do clube. Porque sombra, eu vou sair, eu quero que você dane, porque quando eu voltar, eu tô lá de novo. E eu é que resolvo o troço e acabou. Quando fica muito nítido isso, e é o que me passa... É lógico. Do Cueva, acabou, complicou. E é culpa de quem isso? Quem manda? Essa é a direção. Não essa tem direção. Porque, assim, mas, Domênico, a própria paga direção... o salário dele? Domênico, a própria direção... Começou lá atrás, Sombra. Hã? Começou lá atrás, naquele São Paulo e Santos, na Vila Belmiro. Sim, que ele não desceu. Que o técnico era o Pintado. Ah, e ele falou que ele não ia descer, porque ele não ia pro jogo, pra ficar no banco. Não, eu não queria ficar no banco de São Paulo, tá maluco. Ô, Benji, pra administrar essa crise, por exemplo, quando começou a aparecer a notícia de que ele não tinha voltado e que ele não seria relacionado pro jogo, o que acontece? A diretoria de São Paulo ficou quieta. Isso foi crescendo nas redes sociais, em todos os lugares, de uma forma... Mas o que acontece? Eles ficaram quietinhos. Eles não estão preparados. É, eles não estão preparados. Mas isso que eu tô falando, é isso que eu vou falar. O pessoal é despreparado. O diretor de futebol tem que vir e falar, olha, gente, o cara tá atrasado, a gente não sabe o que aconteceu, vamos tomar atitudes. E outra, quando é assim, você tem um problema, você tem que dirigir as situações para uma única pessoa responder em nome daquilo. Aí vem o Leco falar uma coisa que não bate com aquilo que acontece depois. É ridículo. Então, perde a credibilidade. Então, some-se tudo isso. O São Paulo, como disse o Benjamin, tem várias pembas para o ano que vem. 2018 promete ser um ano tão difícil ou pior do que foi 2017. Sim. A coisa é muito complexa. Aquilo que tinha de bom da base... E que poderia, de repente, ser algo que poderia chegar e falar, olha, não, mas pro ano que vem fica tranquilo, porque se esse vender, tem o David Neres, se esse vender, tem aí o Luiz Araújo. O que tinha de bom foi vendido, os jogadores que eram bons foram vendidos. A esperança, a meu ver, no ano que vem, existe pro São Paulo, é um milagre do Dorival conseguir fazer um catado daqueles que jogam em nome do treinador, em nome da torcida. Sabe aquele negócio aí? Nossa, mas é um catado. Sabe, juntou um monte de refúgio com mas desconhecido. Mas não deu acredito. Certo. Mas deu certo. Eu, sinceramente, eu não tenho esperança nenhuma. Só vai mudar, a musiquinha vai ser a mesma, o gigante, o time gigante não cai, time grande não cai. Não tenho perspectiva de algo melhor do que isso. Mesmo porque o São Paulo vende o almoço para pagar o jantar e vende o jantar para pagar o café da manhã do dia seguinte. E pasmem. Isso porque o São Paulo é um dos que mais arrecada dinheiro no país. Que mais vende. Tá sempre entre quando não é o segundo, é o terceiro, é o quarto maior arrecadador de dinheiro entre os clubes de futebol. Sim. Ou seja, nós estamos na mão de pessoas incompetentes. Não sei o que será do São Paulo Futebol Clube. E estou muito tranquilo em relação a isso. Porque o que eu estou falando agora, eu já falo há alguns anos. Há alguns anos. Nós tivemos aí um intervalo muito pequeno. Foi assim, cara, um pequeno intervalo de alguns meses onde pudemos contar com Pato, Luiz Fabiano, Kaká e Ganso. E o São Paulo ameaçou brigar por um título brasileiro quando o Cruzeiro foi campeão. Ameaçou. E depois, antes disso já vinha brigando para não cair, depois disso voltou a brigar para não cair e só coleciona maus resultados. Nova geração que tá aí, quer saber o que é o São Paulo Futebol Clube? Esse novo São Paulo Futebol Clube da nova geração é o São Paulo que briga para não cair. É o São Paulo coadjuvante. É um time grande, de grande torcida, mas que não ganha mais nada. E a tendência de ganhar alguma coisa, ela é muito rara. Será se voltar a ganhar alguma coisa na vida, vai ser pela sorte, pelo acaso, pelo encontro do imponderável. Calma. Quem quer conhecer um pouco do que foi o São Paulo, nova geração, só vai saber o que é São Paulo Futebol Clube, que foi um dia, através do YouTube. YouTube, quem quer conhecer, você que é novo, você que é garoto, 8, 9, 10 anos de idade, você tem uma relação íntima com o YouTube, então lá você vai saber por que falam tão bem desse grande time São Paulo Futebol Clube. Tá? Então lá no YouTube você vai conhecer, pela internet você vai saber do passado, porque se você for ver, uma criança de 9 anos de idade, que já há alguns anos já deve ter escolhido o seu time, se não for por influência do pai, dificilmente vai querer torcer pro São Paulo Futebol Clube, time que briga para não cair. Daqui a pouco o melhor jogador do São Paulo vai ser o Felipe virar Neto. O ano pra gente Felipe Neto, aquele Whindersson Nunes, só no YouTube, pô. E o maior reforço do São Paulo ano que vem não vai vir, né? Então não vai ser. Que é a renúncia do Leco, né? Essa seria a melhor. Mas que onde vocês tiraram essa história de renúncia? Ah, tem que renunciar. Tem que sair todo mundo. Olha, eu vou te falar um negócio. Tem uma coisa aqui também. O torcedor, ele exige competência dos outros, mas o próprio torcedor, ele não tem cabeça pra isso. Você sabe por quê? É, eu sou torcedor. Chamou moto de burro, mas... Não é. Ué, é o que eu desejo. Porque assim, foi elegante, tá bom. Mas chamou. Tá. Diz como que... Fora Leco. Por que fora Leco? Porque ele é incompetente? Ele é ruim. E daí? É bom senso, né? Porque se ele tivesse um pouco de bom senso, ele incompetente. Ele é incompetente, você fala assim, ah, legal, olha, eu acho que eu sou incompetente, eu vou sair. Cara, isso não existe. Ah, mas tem cara que... O cara não sai, gente, vocês estão loucos. Tem um negócio que chama bom senso. Você não pode exigir, não pode escolher, querer que o cara saia? Por que não? Vou lembrar. E é bom lembrar no começo do ano. É bom lembrar que no comecinho do ano, legal, os conselheiros do Corinthians pediram o impeachment do Roberto de Andrade. Baseado em quê? Baseado em quê? Até hoje eu não sei. E o cara ganhou o campeonato, Benjamin. Aí os caras, Dodô, que pediram o impeachment do presidente do Corinthians. E agora? Estavam quarta-feira na porta do vestiário, tirando foto, faixa, ganhando ingresso pro jogo do domingo. Mas você não tá querendo comparar, né? Então, mas o que acontece? Lógico que eu tô comparando. Lógico que eu tô comparando. Sim, no começo do ano é comparável. O fato do presidente montar um time ruim não é motivo nem pra renúncia, nem pra impeachment, gente. A hashtag Fora Leco, ela só funciona pra incomodar o cara. Mas o torcedor tem que entender que na prática... O cara tá eleito. Não tem essa, você não tem como tirar o cara de lá. Principalmente no São Paulo, que é mais difícil ainda. Só se o cara roubar. Legalmente, né? Quando o cara rouba, até porque você não tem como. E aí, você tem que provar que ele cometeu alguma infração. Mas o Leco, aí você pode tirar. O Leco tem oportunidade agora, porque o São Paulo escapou do rebaixamento. Você tem aí um mês e meio, 2 meses, o Leco tem a grande oportunidade na mão de dar uma reviravolta no São Paulo. Mas como, Benjamin? Não agora, tem dinheiro? Ah, como? Lógico que tem, você vai, lógico que tem. Lógico todo que mundo tem, no fundo. Ô, Benja. Todo mundo arruma. Ô, Benja. Agora, eu arruma adoro. Arruma como se endividando? Júnior. Eu não arrumo. Eu adoro o Dorival Júnior. Adoro ele. Como pessoa, como treinador. Só que pra esse momento do São Paulo. Como treinador vem, é fraco, hein? Eu tenho minhas dúvidas se ele é o treinador. Eu acho que como o São Paulo não vai montar um time cheio de estrela, tem que mudar o estilo de jogo. Eu vou falar igual pra você. Eu, se fosse o São Paulo, tentava trazer o Jair Ventura. Jair Ventura do Botafogo é muito bom treinador. Pelo menos provou isso no primeiro ano. É um cara que fez um trabalho bom, sem ter grandes jogadores na mão, com se bem que, com orçamento limitado. O Roger também, né? São Paulo tem... O Roger, todo mundo falou que quando ele apareceu, quando apareceu, todo mundo falou, ah, o Roger, o Roger. Eu não falei. Falaram sim, a mídia falou. Não falou do Roger? Eu não. É, falaram. Eu não falei não, muito pelo contrário. Agora, eu se fosse São Paulo, eu tentava uma mudança radical para o ano que vem. Porque aí, senão, eu concordo com o Sombra. O São Paulo não pode ficar aí comemorando todo ano, ah, time grande não cai. Ô, Benja, a única coisa que o São Paulo tem comemorado é o time grande não cai. Então o Leco tem uma oportunidade na mão de, ano que vem, fazer uma coisa diferente. Os caras criticam o cara, olha, ele errou esse ano. Cara, eu também teria contratado o Rogério Ceni. Eu teria contratado. Você, aliás, aí, um dos culpados. É, você é o é. Não, culpado não, eu não contrato. Mas você deu a dica, você plantou a semente lá. Você plantou a semente lá. O Benjamin plantou a semente. Você tá reclamando? Agora, eu tenho minhas dúvidas se o Dorival é o cara que vai fazer um São Paulo diferente pro ano que vem. Mas, ô Benja, você acha que trazendo o Jair Ventura ia causar essa revolução toda aí, cara? É, revolução não, mas é, dentro de campo você vai ver um time totalmente diferente. Eu acho que o São Paulo tem que se apegar a algum treinador. Eu não sei se pode ser o Dorival ou não, sinceramente eu não sei, se de repente, algum treinador que saiba trabalhar, assim, com limitações totais. É, infelizmente, é essa é a nova realidade do São Paulo Futebol Clube. Você aí, torcedor de São Paulo, é isso aí. Hoje nós somos um time limitado, somos um clube limitado. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não adianta querer se atirar o ataque pra ganhar, não, que é ferro. Não. É ferro. Tem que se jogar fechadinho. Conseguiu, o Jair Ventura conseguiu criar identidade pro time do Botafogo, cara. Mas isso um ano também, né, Benja? Não é porque ele foi bem esse ano que vai continuar nessa sequência aí. Mas olha, lembro de uma coisa. O Jair Ventura tirou o Botafogo no ano passado. Isso eu lembro como se fosse hoje. São Paulo contratou Ricardo Gomes. O Botafogo vinha perdendo jogos um atrás do outro. Assumiu o Jair Ventura contra o São Paulo no Morumbi. O Botafogo ganhou do São Paulo. Gol do Sassá, se eu não me engano. Gol do Sassá, no fim do jogo. É. Ganhou do São Paulo Futebol Clube, no Morumbi. Então, a campanha boa do Botafogo, que inclusive ele foi para Libertadores como? Ora, e duas, ele pegou duas pré-Libertadores. É, o Botafogo foi para Libertadores, também muito em função do trabalho do Jair Ventura. Sim. Tá certo? E outra, hein? E vou te falar uma coisa. E gente, outra coisa. Esse time do Botafogo, vai pra Libertadores, é um prêmio. Não, e perdeu os principais nomes desse ano ainda. E não é só isso. Ah, né? E tem também um detalhe, né? Ele foi pra pré-Libertadores sem disputar uma pré-temporada, praticamente. Sim. Já pegou o jogo em janeiro. O São Paulo precisa achar uma linha de jogo, cara. O São Paulo não tem. São Paulo uma hora contrata um retranqueiro, depois São Paulo contrata um cara ofensivo, depois São Paulo contrata uma aposta, depois São Paulo vai buscar um figurão. São Paulo não tem uma linha, cara. O Jair Ventura, pra mim hoje, um cara novo, um cara com sangue novo, um cara que faz o estilo de jogo, pode não ser o estilo de jogo mais bonito do mundo. Agora, o time de São Paulo hoje, São Paulo precisa cair na realidade. Então, eu juro que eu tenho minhas dúvidas se o Dorival Júnior, eu acho, espero estar errado, porque eu gosto do Dorival. Acho que São Paulo entrar o ano com o Dorival, vai trocar de treinador lá pra frente de novo. É, eu acho que, inclusive, vai terminar agora o campeonato. Eu acho que vão manter o Dorival. O fato de eu achar que vão manter o Dorival, viu, mano, não significa que eu tô defendendo que tem que ser o Dorival, tá bom? É, mano, não entende. Tá fracionando só. Você pode poder emitir sua opinião. Pode poder. Então. Pode poder. Eu posso poder. Você pode perder um gol absurdo agora. Você pode poder. Então, eu acho... aí, o que vai acontecer? Se o Dorival não levar o São Paulo, pelo menos, à final do Campeonato Paulista, samba. O Dorival poderia ser até o nome mais indicado se o São Paulo, por exemplo, contasse ainda com o David Neres, com o Luiz Araújo e esse menino novo que vem da base, que falam que é muito bom, o Brenner. Brenner. Porque o que sobrou da base do São Paulo Futebol Clube aí, meu Deus, hein? Olha, não é querendo, não tô querendo queimar não, mas até agora o Lucas Fernandes, eu não sei se... Ô, Sombra, você vê o Corinthians, você não tem uma inveja assim? Corinthians, Palmeiras, assim, estádios novos, dinheiro a dar com pau, títulos atrás de títulos. Corinthians, dinheiro a dar com pau, onde? Nossa, acho que tem. 180 milhões da televisão, irmão. É, o Corinthians abdicou aí de 35 milhões aí da caixa de patrocínio Master. Estádio, é, precisa pagar, 18 né? milhões de prêmio aí pra jogadores. Não, deve ser louco, meio mundo. Eu não me espelho nos que estão ganhando agora, eu me espelho naquilo que o São Paulo já foi. Nossa. Então, nossa, é, pedrada, bem, bem diz a frase do teu hino lá, as tuas glórias vêm do passado. É, mas a gente tem, né? Muito tempo. Não, não, mas tem eles nada, começaram agora. Nada. Mas tem, minha história pelo contrário. O Corinthians é desde 1910. O Corinthians é desde 1910. E o Corinthians nunca precisou... Não, mas peraí. O Corinthians é de 1910, inclusive nunca precisou de um rival pra poder... Mas tem, minha história pelo contrário. O Corinthians é desde 1910. O Corinthians é desde 1910. E o Corinthians nunca precisou. Não, mas peraí. O Corinthians é de 1910, inclusive nunca precisou de um rival pra poder salvar a sua cara pra não fechar as portas. Nossa, que deitada. Fato. Não, eu não sei de que falou, rival. Falou não, isso é, isso é história. Tá falando, né? Você não falou de história? Tá inventando uma história. Eu não sei nem do que ele tá falando, mas é isso aí. O São Paulo, infelizmente, no curso da história... Sabe, 35, Corinthians e Palmeiras salvaram sua pele. É. No curso da história é isso aí que tá acontecendo com o São Paulo Futebol Clube. Infelizmente é isso. E não tem jeito. A gente tem que aguentar os mandos da vida. E o São Paulo, não, o São Paulo não, não é um clube que você vai lá 15 de novembro para votar. Isso aí, você entendeu? Não é um voto popular. São Paulo pertence. Gente, já é difícil você colocar uma presidência decente no país quando você tem um voto. Você imagina no lugar onde você não tem nenhum voto. Você não imagina onde você não tem nenhum voto. Exatamente. Já é difícil. O preço para você ficar sócio lá do clube, ele vai mudando de acordo com o número de associados que ele tem. Se vai chegando perto de 50 mil, aumenta o preço. Aí se distancia um pouquinho, aí diminui o preço. Justamente para não ter que mudar a forma de eleição, né? Ainda bem que eu comprei quando era barato. Mas também não adianta porra nenhuma. Eu vou lá, voto, não muda merda nenhuma também. Vai fazer o quê, né? Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 no oferecimento do Extra, Dodô! Extra é, meus amigos. Moda Extra agora apresenta a coleção Alto Verão, hein? Toda a moda da estação mais quente do ano em até 8 vezes sem juros, pagando com os cartões Extra. Aproveite as ofertas. Regatas femininas a partir de R$19,90. Bermudas masculinas a partir de R$39,90. Moda feminina, masculina, infantil, com economia todos os dias. É no Extra, hein? Vai economizar? Vai no Extra, vai, que você pode. Então corre pro Extra aí, amigão. Corre pro Extra, isso mesmo. Estádio 97 também tem o oferecimento dos amendoins Santa Helena. E como aqui o assunto é futebol, vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver bola na rede. Quando você pensa num aperitivo para acompanhar o seu jogo, o que vem na mente? Amendoim, claro, mas não qualquer amendoim. Tem que ser Mendorato, o seu parceiro de futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante, deliciosa, e não importa se você está curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, mano. Boa, é isso aí, Sombra. Então vocês já sabem, né? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro Américo Corintiano Roxo e pro Walter da Cuxos Distribuidora, tá legal? Scream for me, Corinthians! Heptacampeão! Fala da naba, mano! O que pode placar, campada de trouxa? Campeão! Que vergonha! Cadê o placar? Que vergonha! Campeão, campada de trouxa! Programa manchado, sem placar. Peraí. Vamos parar de. Asterisco! Vamos parar de passar vergonha no ar, hein? Peraí, vamos parar de passar vergonha no ar, hein, rapaziada? Peraí, você tá de brincadeira, coisa de ressaca. Você tá de brincadeira. Ressaca o do cara. Ontem a preleção foi a base de champanhe. É. Como é que é, mano? Tomar um pau do Flamengo. Ontem a preleção foi... Está de brincadeira. A única preocupação que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro hoje é saber quantos... A única preocupação que o Corinthians tem aí no Campeonato Brasileiro hoje é saber quantos litros de chope vai ter que comprar pro final de semana. Isso é de brincadeira. É fato. O que o Corinthians tem pra buscar no Campeonato Brasileiro? Acabou, placar, filhão. Fecha aí o estádio. Gente, vocês têm que sacar o seu Bento. Vai ser contado aí naquele negócio. Seu Bento fugiu. Corre atrás aí, o suíno maldito. Seu Bento fugiu, gente. Agora que eu descobri, por isso que o Corinthians só tem aí poucos placares. Nunca é feito placar quando esses caras perdem. Tá de brincadeira, velho. O campeonato acabou, filhão. O campeonato agora é pro Corinthians amistoso. Então não joga da Gabriola, jogou, tomou um pau, tem que ter placar. O bagulho é o seguinte, a preocupação, volto a falar aqui. A preocupação do Corinthians do Campeonato Brasileiro agora. Isso aqui. Posso falar? Que fecha aí, Domingos. Posso falar ou não? Ah, obrigado. Pode não, porque tem que ter pra a única preocupação que o Corinthians tem ainda no Campeonato Brasileiro são duas. É saber quantos litros de chope ele tem que comprar pro jogo da festa aí, que é no próximo final de semana contra o Atlético Mineiro. E de fato, dá uma palavra no esporte taça, na última partida. O Cássio. Já tá definido, Motinha. O Cássio será o capitão. E o Corinthians ele tem que jogar sério a última partida, Motinha, contra o Sport e tentar, se Deus quiser, rebaixar o Sport. Ah, mano, rebaixar que maldade! Rebaixar o Sport, sem dó nem piedade, que se lixe. Que maldade, mano! Tem que derrubar o Sport, sim. Tem que derrubar o ódio, Sport, né? Sim. Você tem ódio do Sport, né? Ódio não, mas em 2008, aí, quando eles ganharam a Copa do Brasil do Corinthians, o Corinthians tem que se vingar agora, mandando os caras pra série B. Que isso, mano! É verdade, que se lixe, dane-se. O Corinthians ele tem que... É que eu acho que vai chegar na última rodada, os caras já vão estar rebaixados, né? Porque o Sport hoje ele tem 39 pontos. E a próxima partida deles aí possivelmente é com o Fluminense no Maracanã, mas pode ser que eles ainda consigam vencer. E eu vou torcer pra eles vencerem. Então o Sport pode chegar a 42, é isso? 39 mais 3, 42. Pode chegar a 45. Uma notícia aí boa. E eles poderiam chegar a 45, por isso, mas não vão chegar. Uma notícia boa. O último jogo é uma notícia boa. O último jogo é no Recife. Falei, né? Uma notícia boa. Você não tá limpar o ouvido, hein, velho? Mas diga, Matinho. Fala uma notícia boa, por favor. Eu não falei nada disso. Deixa eu ser... Fala aí, alçafrão. Fala aí. Não vou falar porcaria nenhuma. Fala aí, Motinha. Fala aí, pra ver se você não erra. Vocês ficam pegando no pé do Motinha, porra. Ah, eu queria saber a má notícia boa. Toda hora. O Danilo vai ficar mais um ano, né, mano? A má notícia é boa mesmo. Renovaram o contrato com o Danilo. Mais um pro time do Showboy. Ué, você não vai falar que vai operar de novo, mano, e tal, quando você fica falando. Não, mas é gratidão, Motinha. Porque o Danilo... Ele metia o pau. Não, peraí. Vamos explicar a situação. O Danilo não tem com quem ficar, Motinha. Então o Corinthians tá renovando. O Danilo não tem familiares próximos aqui. Então o Corinthians tá renovando o contrato do Danilo pra ele ficar sozinho em casa. Aí pelo menos ele vai pro clube, ele toma um sol, ele corre um pouco com o pessoal. Joga bote, né? É bom. Pra... Então, é que nem quase com o RG, leva ele pro sol. Pois é. Não, mas o Danilo aí, se eu não me engano, Mota, acho que é o oitavo ano do Danilo no Corinthians. Oitavo até mais, hein? O Danilo bastante tempo no Corinthians. O nono ano já, ali? Nono ano. Pô, o Danilo já tá bastante tempo no Coringão aí. Ele já então é nono aquele faz negócio tempo, pra né? fechar. É verdade, é o nono pela idade. Mas e o Carilli, até com relação à gratidão, né, Motinha? Vale a pena porque o Danilo é o cara. E o Carilli falou o seguinte, que não espera nenhuma cereja do bolo chegar, né, mano? Espera reforços, mas nenhuma cereja. Olha, Motinha, o Corinthians ele tem alguns jogadores... É ele que falou, gente! É engraçado, o Corinthians ele consegue contratar esses jogadores aí que ele tá buscando. O Corinthians ele tá atrás de alguns jogadores aí que eu acho interessantes. O Zé Rafael, o meia do Bahia, é um bom jogador. O Roger... que inclusive pode vir pro lugar do Jô. Tem a proposta, acho que da Itália aí pro Napoli. Jô. Inclusive o Napoli já quis o Balbuena também nessa janela do meio do ano. Pode ser que eles façam aí uma oferta pelos dois jogadores. Hã? Então, mas o Jô, bem, já até em determinado momento, não agora depois da conquista do título, que ele falou que ele quer permanecer no Corinthians aí para disputar Libertadores, mas em outro período... A coisa de 2, 3 meses aí, ele disse que se pintasse uma proposta, dificilmente ele ficaria no futebol brasileiro. Então a gente vai ver aí o que vai acontecer de fato quando as propostas começarem a chegar de forma oficial. Porque na base da especulação, o pessoal fala qualquer coisa. O cara vomita aí Ibra no Palmeiras, Cristiano Ronaldo no Corinthians, o cara fala qualquer coisa. O William no Palmeiras também foi uma boa também. Pois é. Então, entendeu? Agora nessa época aí, todo mundo vai falar uma série de coisas aí pra ganhar clique. Lucas Lima no Palmeiras. Não, mas o Lucas Lima é uma situação que pode acontecer. Tomara que seja um só um boato. Mas não é, viu, Domênico? Na situação aí do Lucas Lima não é só um boato, não. Pelo amor de Deus. Mas com relação a esses jogadores aí que estão atuando em alto nível na Europa, não tem como aí achar que eles vão retornar pro futebol brasileiro. Com relação ao jogo de ontem, ô Motinha, o Corinthians ele jogou mal o primeiro tempo. É, muito também pelo fato do Carille ter colocado três volantes em campo. Ele entrou lá com o Gabriel, com o Felipe Bastos e com o Camacho. O Camacho um pouco mais adiantado para tentar armar o time. E o time ficou penso, ele ficou sem criação. A bola passava do meio campo ao ataque praticamente no chutão. Era só bola quadrada. Tanto pro Marquinhos Gabriel quanto pro Romero. E lá na frente, lá o jogo, coitado, não tinha o que fazer. Mas o Corinthians, mesmo assim, sem ter esse meia, ele jogou bem abaixo do que se espera dele. Era um jogo, tudo bem, um jogo de ressaca. Eu não vou ficar como muitos corintianos aí também. Ó, tem cara que é chato, viu, Motinha? Essa geração Nutella aí que não passou perreio na vida. Valeu. Qualquer derrotinha depois aí do título, ai, mas pô, que absurdo o Corinthians perder desse jeito. Gente, vamos parar de ser chato, vamos parar de encher o saco. O time do Corinthians já conseguiu a conquista do Campeonato Brasileiro, um título que muita gente nem acreditava que fosse possível. O Corinthians foi lá, buscou, fez um primeiro turno exuberante, garantiu praticamente aí o título no primeiro turno que fez. Na boa, gente. Agora é hora de relaxar. Volto a falar aqui, tem que jogar bem contra o Atlético aí, que é a entrega da taça. E o último jogo, o Corinthians ele tem que talvez aí afundar o Sport, o empate já serve. O empate já serve pra gente mandar os caras pra Série B, que se dane, mas é fato. É, maldade o cacete, que se lasque. Manda os caras pra Série B mesmo e sem miséria. Então, o negócio é o seguinte, cara. Já caiu até lá, mano. É, então, eu também acho, porque o próximo jogo do Sport é contra o Fluminense no Maracanã. E o Sport ele tem que vencer as duas e fazer conta ainda, Motinha, porque a situação do Sport não tá fácil, não. Eu acho que o Sport já foi, hein? Eu também acho. Também acho, eles podem chegar a 45 ainda. Ah, já. Já também. O Havaí já era. O Havaí já caiu e o Atlético Goianiense também. Uma vaga aí pra Ponte e Vitória. O Sport não, dependendo do que acontecer. Não, mas ô Sombra, o Vitória ele tem aí 40 pontos e o Curitiba tem 43. O Sport ainda pode chegar a 45. O Sport pode alcançar ainda, tanto Curitiba quanto Vitória. Mas a questão é que eu não acredito que ele ganhe, essa questão. Não, eu também não acredito, mas matematicamente ainda existe uma esperança. Mas se depender do Corinthians na última rodada, aí o Corinthians tem que fazer de tudo pra derrubar os caras. E sem dó e piedade. Ei. Ganhou o título em cima do Corinthians, o Corinthians tem que passar o bambu, velho. Tem que ter dó nem piedade de ninguém, não. É, mas é fato, Motinha, não fica esse negócio, ah, não, mas coitadinho escambau, velho. Coitadinho escambau. Eu acho até que o Corinthians jogou bem demais, viu? Você quer saber? Porque se eu sou campeão brasileiro, ainda mais com esse time aí, com o Romero, essas desgraças aí, eu levo a parte grill pro campo, vou fazer um churrasco e muita gente criticando também. Ó, reserva também bebe. Aí é normal, os reservas lá que já não são muito bons, né? Ele quis dar uma moral pro Bastos, os laterais lá também fracos. Mas reserva bebe também, filho. Então, acho que qualquer coisa que acontecesse contra o Flamengo, que jogou bem, inclusive, né? Diego, principalmente. Qualquer coisa que acontecesse Mancoelho. Ali pra mim... o Mancoelho jogou bem. Qualquer coisa que acontecesse ali, tava bom pra mim. Meus 25% aceito com tranquilidade, ok? É, nossa. Mas também acho, viu, Ale? Eu não fico com essa mimiseira que tem hoje no futebol, não. Tem cara que parece que é aqueles caras chato, velho, que nunca perdeu na vida, e aí começa, ah, eu perdi agora, vou começar a pentelhar. Vamos te catar também, velho. Um monte de torcedor aí Nutella, viu, velho? Chupa antes. Tá embaçado. É. Mas vamos que vamos, mano. É Coringão, mano. Domingo aí Vieira. Tem Corinthians Atlético. Fala, Motinha. Você não vai falar do drone? Não vou, o mano tocou no assunto aí. Cara, que coisa ridícula, né, velho? Olha, não, eu vou falar um negócio. Não, meu time não, cara. Ah, não. É, pra quem não sabe, cara. Ah, pronto, vai. Não, peraí, eu vou só comentar. Não, não vou defender nada. Ah, pra quem não tá sabendo, a ESPN aí, através de uma... Gabriela Moreira, emitiu uma nota dizendo que o Grêmio tava espionando os adversários com drone. Há 5 meses ela tava. Isso. Só que eles só soltaram a matéria 2 dias antes da final. Eles não tinham informação, não tinham nada. Só 2 dias antes da final eles soltaram essa matéria. Primeiro. Segundo, eles descobriram ontem. Isso eu não sei nem se o Grêmio fez de fato ou não. Começa por aí. E vai falar mesmo assim. O Grêmio nem se pronunciou. Mas eu tô dizendo que a ESPN descobriu ontem que existe espionagem em treino de futebol. Ontem ela descobriu. Isso acontece desde 1950, velho. A Vieira tá ficando vermelho. Não, vem defensar. Olha, perde a linha não. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Mantém independente do que seja... Você tá defendendo isso, Vieira. Tá. É, realmente, Mota, o goleiro do Grêmio, Marcelo Groy, hoje é um dos 5 melhores goleiros do Brasil. Ah. Ele é bom por causa do drone. Não, mas isso não deixa justifica terminar, ficar, peraí, deixa ficar espionando o cara. Kahneman e Jeromel é a melhor zaga da América do Sul, pronto. Eu acho que por causa do drone. Ah, então pode tudo quando o time o é volante bom. Arthur é o melhor volante do Brasil hoje por causa do drone. Os gols do Luan. Do Brasil é Pablo e Balbuena. Os gols na correção aí. Os gols do Luan são por causa do drone também. Ô, gente, ninguém vai falar nada. Esse cara tá. Pera aí, cara. Tá defendendo a bandidagem. Eu não tô defendendo nada. Ah. Calma, também não é bandidagem. Eu não tô defendendo nada. Você é bandidagem. O que eu tô dizendo é o seguinte: é que os caras soltaram uma matéria e tão dizendo como se fosse verdade absoluta, cara. Mas eles têm provas. Que provas? É. Prova de um cara com um drone na mão? Isso é um Colorado, velho, que tá lá de fora. Nossa, ah, imagina. Ué, falou. Não falou, senhor. Tá na matéria, eu leio aqui e te falo. Eu te provo que não falou. Vieira, mas não se baseia, ô Vieira, não se baseia na matéria escrita, não, porque tem um vídeo. É, que inclusive mostra aí o cara lá. Você chegou a ver? Tá defendendo mesmo assim. Ah, Vieira, vou te falar real, cara. Eu vou te falar real. Com relação aí à legislação dos drones no Brasil, não existe ainda uma legislação específica aí que impeça você de sobrevoar um local. Por mais que o local seja público, ou então particular, se ele é descoberto, se ele é descoberto assim, se ele não tem uma cobertura que faça você invadi-lo, eu acho que é viável. Você pode talvez aí filmar do lado de fora um treino que está sendo feito de forma fechada. Mais um, 2-0, ceifador. Ó, o Henrique, eu tenho ele lá, chupa. O negócio é o seguinte, agora com relação aí à prática do Grêmio, se ela existiu ou não existiu, eu não vejo ilegalidade nisso, Sombra, porque o Grêmio ele pode estar filmando, por exemplo, uma festa ou então que seja um treino em local fechado, mas ele se estiver do lado de fora da rua e o drone pegando ali talvez o treinamento do Lanús ou de qualquer adversário que seja, os outros clubes que façam o mesmo, se dane, vamos parar com isso. Mano, a questão é que não é ilegal, óbvio que não é ilegal. É antiético. Claro. Mas o futebol é antiético. O futebol é antiético, gente. Eu sou mesmo. Você é um antiético. Ô, mano, e eu vou falar aqui, ó. Dá uma olhada. Você é do time Jô. Falaram que o Grêmio... Ué, o Sombra que tá me chamando de antiético, não foi o próprio Sombra que sugeriu dopar um elenco inteiro pra sacrificar um, que era o Boi de Piranha? Que? Fala, vai cair um só no doping, não foi você que sugeriu? Não, foi você que falou. Foi você, seu animal. Agora, ô, mano, ouve essa, cara. Dá uma olhada. Na matéria diz que o Grêmio usou o drone... Pra ver treino do Palmeiras, velho. O Grêmio ia colocar o time reserva. Vocês estão de brincadeira. Ô, Vieira, mas que site você tá vendo essa matéria? No Wikileaks? ESPN. ESPN, tá vendo? Pessoal, gente, com todo respeito, eu não tô nem entrando no mérito que é legal. Como disse o Mano, nem tem uma legislação pra isso. Sim, sim. Mas passar pela cabeça de alguém... Isso teve influência direta na campanha do Grêmio na Libertadores. É que a pessoa nunca viu uma bola nem na vitrine. Nunca viu, Ale. Não sabe o que tá falando. Não sabe o que tá falando e vou dizer mais. Quer escrever alguma coisa? Não tem o que escrever. E vai lá e fala. E eu vou dizer uma coisa, mano. Esse canal aí, mano. Quando o Grêmio estiver jogando a Libertadores. Quando o Grêmio estiver jogando a Libertadores, esse canal vai estar passando VT de campeonato, porque ela não tem. Ela que se preocupa com a NFL, com a NBA, que é melhor. Na hora de falar de futebol, deixa pros outros. Mas peraí. Pode. Ninguém tá dizendo agora se é ilegal ou não. Tudo bem, passamos dessa discussão se é legal, se é ilegal, se é moral, se é imoral, ok. É. Muito bem. Sim. Mas é um furo de reportagem. Sim, furo, e falando nisso. É um furo de reportagem. É um furo na água. E posso falar? Ah, mas Ale. Porque não leva nada a lugar nenhum. Mas isso é um furo de reportagem. Mas entenda, eu vi que você não gostou. Não, é que, da não, matéria, é que mas... não tem nada a ver. Acabou com lá. Ó, o cara enfia uma pipa na hora do jogo do Grêmio. Mas você falou lá que o outro tinha jogado o centro. Mas é diferente, Mota. Não tem comparação, Mota. Ué, não, é um furo de reportagem. Olha só, os caras usam drone pra treino dos outros. Vestiário, se é igual, vestiário. Cara, isso aí é mais ou menos que nem o negócio lá do ponto no ouvido lá do Luxemburgo. Isso. É. Agora, Sombra, posso falar? Esse jogo, quarta-feira, já tá sendo chamado de Game of Drones. Game of Drones. Tá certo. Mas é aquela coisa, né? O brasileiro, assim, esse brasileiro sempre procura um ponto de levar vantagem. Ah, e sem contar o seguinte, se a imprensa argentina pegasse, ou se a própria ESPN pegasse, o Lanús sobrevoou com um drone o treino do Grêmio, Olha, os argentinos são caras. Posso. Mas ninguém negou até agora, hein? Posso dar uma? Não negou, posso dar? Quem cala, consegue. Quero ver. Tá certo o Grêmio, viu, Vieira? Tá certo o Grêmio. Por favor, primeira contratação, um drone, hein? Vamos ver se ele vai. Não, é claro, vou tirar o bairro e pôr o drone. Fez 3 gols nessa temporada. Ô, Sombra, 2 times chegaram numa final, o Grêmio de um lado e o Lanús do outro. Sim. Né? Aí agora, o drone vai fazer uma diferença desgraçada, claro. Porque o Grêmio nunca viu o Lanús jogar, ele não sabe como é que os caras jogam. Sem contar que, sei lá, quantos dias ficaram aí da semifinal, que não jogaram até agora, eles vão mudar a nossa estratégia, sabe? Então nós temos que visualizar a forma que eles estão jogando. Para com isso! Mas uma jogada de bola parada é interessante, você entender. Vocês estão deturpando o negócio. Ficou pra pena, olha. Desculpa, esse negócio de... Não, eu entendo. Mas uma jogada de bola parada... É pênalti. Desculpa. O Lanús não vai mudar a forma de jogar da noite pro dia, gente. Para. Mas você vai marcar uma jogada de bola parada. Você vai treinar. Você pode até marcar, você pode fazer o que você quiser. Mas não se ganha o jogo em 10 dias, 15 dias. Ô, Dodô. Não se ganha, para. Domênico, o futebol é ganhado. 5 meses. Eles estão treinando, estão jogando aí agora, Matheus. E chegaram na final jogando de uma forma. Eles vão mudar agora por causa do Grêmio. Não é o Grêmio mudar. Olhando fora. Não, e o Grêmio atropelou o Barcelona. E o Grêmio, e por outro lado, o Grêmio agora vai ver uma forma. Ah, vamos neutralizar, porque. Para! Para. Eu gostaria de conhecer uma jogada de bola parada do adversário que está sendo preparado. Negócio. Essa jogada de bola parada, ou bola andando. Isso já foi realizado. O campeonato tem o que fazer. Todo mundo vê. Então tem que ser feito de novo, Sombra. Não existe algo feito novo em pouco tempo. Ok, vocês têm a opinião de vocês, eu tenho. Entendeu ou não? Fala, Marigudu. Eu honestamente acho uma bobagem. Eu fui outro dia, eu fui visitar lá a CBF, sim, onde o Tite tem um centro lá de informações de todas as seleções que ele vai jogar e tal. Gente, a tecnologia tá tão avançada que hoje você não precisa mais de drone para ver treino. Nada. Os caras separam o jogador, os caras mandam lances por WhatsApp. O cara tem como o cara bate pênalti, como o cara cruza, como o cara cabeceia. Os caras têm todas as informações do planeta hoje. Cara, se fosse há 10 anos atrás... Concordo com o Benjamin, estou de brincadeira. Hoje, cara, é uma coisa tão moderna, tão avançada... Tá louco, vai precisar de drone agora. E às vezes não parece nem que é futebol. Desculpa, um drone lá. Isso é bobagem. É uma bobagem. Isso é uma grande bobagem. Quiseram tirar o foco do Grêmio. Não, mas o Benja, com relação ainda ao lance mesmo, é aí todo mundo sabe as características dos jogadores. Mas, por exemplo, um treino fechado, muitas vezes ele serve para ensaiar uma jogada. Uma bola parada, alguma coisa do tipo, um posicionamento de defesa. Isso pode comprometer, mas eu não tô aqui criticando o Grêmio, muito pelo contrário. Eu acho, Motinha, que o Grêmio ele tá certo em fazer a tática que ele usou. Se não existe uma proibição, se não é algo clandestino, se não é algo legal, por mais que o Sombra tenha dito aí, pode ser imoral ou coisa do tipo, gente, no futebol todo mundo quer ganhar. E por mais que tenham usado até o termo, o Grêmio foi sujo em fazer isso, eu não concordo. Eu acho que o Grêmio tá correto na avaliação dele. E só aqui, Vieira, passar a informação aqui do Luiz Gustavo, nosso ouvinte, ele falou, ó, avisa o gremista aí, que a repórter aí acabou notificando o Grêmio, tem 2 ou 3 dias esperando alguma resposta, mas eles disseram que não iriam se manifestar. E independente de qualquer coisa, que se lasque, velho, se lasque. Se não tiverem infringido uma legislação vigente no país, que é o negócio do drone aí, porque até agora não fizeram uma legislação pra falar a respeito desse assunto, se o Grêmio puder utilizar e outros clubes também, que assim façam. Diga, ô Benjamin, contratem um sniper. Eu continuo achando isso uma grande bobagem. Também acho, concordo. Que eu falo na CBFV, velho, você não. Não, bobagem é meter drone. Cara, hoje, o Brasil vai jogar contra quem quer que seja. Todas as informações. Os caras mandam pra cada jogador. Todas as informações que vocês podem imaginar, vídeo, eles recebem tudo por WhatsApp, tudo, basta o jogador ler, ver e estudar. Acabou. Aí. Gente, mandar araponga, cara camuflado, drone, aí você fala assim, mas é legal ver o cara bater pênalti. Hoje o cara vai jogar, O clube já tem as informações, pega os últimos 20 pênaltis. Claro. O cara já sabe quanto o goleiro pula pra direita, pra esquerda, quando o atacante pula, cobra pra direita ou pra esquerda. Esse negócio de drone, gente. Não, cara, pô, na Copa, Benja, lembra na Copa que o cara veio com o papelzinho com os caras batedor de pênalti onde o cara batia? Não, o cara sabe até do coisa ridícula. Ah, aquela Libertadores que o Zé, que São Paulo ganhou por pênaltis, que o professor Valdir de Moraes não ficava atrás do gol. Olha quanto Zé, que agora ele vai bater na direita. Zé, agora ele vai bater na esquerda. Lógico. É isso aí. É tanta informação, é tanta tecnologia. Não, gente, Beija, com relação à característica de cada jogador, controle, eu concordo. Mano. Mas o grande problema aí é, por exemplo, uma jogada ensaiada. Se você estiver ensaiando uma jogada, por exemplo, vou bater essa falta no primeiro pau, ou vou bater escanteio no segundo pau. É, isso daí vai variando de jogo para jogo. O treinador vai buscando novos esquemas aí para que ele possa, talvez, confundir o adversário e fugir da mesmice. Então, nesse sentido, pode comprometer. Mas eu não recrimino o Grêmio, não, cara. Porque se o Lanús tivesse a possibilidade de infiltrar alguém dentro do estádio do Grêmio para assistir o treino também, passar informações aí pro técnico do Lanús, eles fariam. Então, que se dane. Ô, mano, se numa época que os clubes têm tanta informação, tanto acesso, o Grêmio precisa meter um drone, é o Grêmio que precisa rever, então. Exatamente. Porque os clubes hoje têm centro de inteligência, vai precisar mandar um drone, um cara camuflado. Eu imagino o cara... Era o Vieira que tava lá. Foi contratado pelo São Paulo esse ano. Rastejando pela moita. Não, detalhe, Benjamin, que na matéria tá escrito assim, ó, câmeras escondidas em muros, árvores... Não, olha, sem comentário. O Grêmio tá indo invadir o Iraque. Eles estão acusando o Grêmio ou estão falando que foi o Grêmio que mandou? Eles estão dizendo que... Mas o pessoal do Lanús. Não. Essa moça da ESPN tá falando que... Essa moça, repórter. Repórter. Falou que tá dizendo que o Grêmio contratou um cara pra usar os drones lá. Bom, então que cada clube agora convide os adversários para assistir os seus treinos, já que nada muda mesmo. Para que fechar treino? Eu também acho. Né? Pra que fechar vamos treino? Fazer convide. Um concurso de balão na frente do coisa, dar alguma coisa para a mulher escrever. Gente, não eu pode. Acho que se o treino é fechado... Eu discordo de todos vocês. Não, eu tô do seu lado. Eu discordo. Então, Sombra é muito moralista, mano. Se o treino é fechado... Não é isso. Cara, não é isso. Se o treino é fechado, eu nunca vi uma besteira tão grande. Ah. Eu discordo de todos vocês, mas vamos lá. Tá certo, cada um tem a sua opinião. É. McDonald's, não, mas o que você discorda que eu não entendi? O que eu discordo? É. Eu só discordo... acha legal ter o drone. Não acho. Não? Não, eu acho. Eu não é ilegal, eu acho não, imoral. Não é. Acho imoral. Você acha? Eu acho. Antiético. Eu acho antiético. Ué, então você não discordou. Só o Mano falou. Eu acabei de falar que se precisa levar um drone, hoje numa época... Não, que são dois pontos. Um é quanto à ética da coisa e outro é quanto à funcionalidade da coisa. É. Sim, mas eu mas acho eu tô que contigo. É eu tô antiético. Contigo. Além da ética, tem a funcionalidade também. Acho que o Grêmio não chegou na final por causa de um drone. Claro. Mas acho sim... Que, por exemplo, uma jogada de bola parada, ensaiada, pra pegar. Pode sim, nesse caso. Ganhou 1-0, final da Libertadores com uma jogada de bola parada. Ué. Foi por causa do drone. Pode ter sido, de repente, filmou a jogada. Olha, os caras estão fazendo esse tipo de jogada na bola parada, estão ensaiando esse tipo. É minha opinião, vocês não são obrigados a concordar. E eu também não estou tentando convencer ninguém. Não, mas eu acho difícil um time mudar. A maneira de jogar... Não, isso não. 90% não. O treino fechado, muitas vezes, é para manter a concentração do jogador, né? Isso não, Domenico. Nem acho que você vai mudar 90%. Tem que mudar pênalti também, por exemplo. Ah, vai bater pênalti de um jeito diferente. Não tem como, porque existem batedores de pênalti. Vai que sejam dois, três que batem pênalti. Tanto que o Benjamin deu o exemplo de 92. Esses três caras... Ah, o pessoal do Grêmio, e o Benjamin sabe, todo mundo sabe... O pessoal estuda, sabe onde o cara bate, onde mais bateu. Cada jogador nesse que vai bater caso pênalti. Pode ser, Domênico. Nesse caso, sim. Mas uma jogada nova, ensaiada, de bola parada, difícil, preparando uma final. Pode ser. Um tipo de cobrança de falta. Mas eu não quero convencer ninguém. É só a minha opinião. Não, são opiniões. Vocês perguntaram, eu respondi. É lógico. Não? Agora eu quero saber. Mano. Sim. Na sua opinião, onde é o melhor lugar pra comer hoje um sanduba bacana? Ah. Ah, Sombra, se liga nessa dica. Tá na cara que é no McDonald's, rapaziada. McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira, cara, hoje é dia de bater um papo sobre o final de semana, né? Saber quem pegou quem, saber se a balada foi boa, é ou não é? E no McDonald's é dia do triplo crispy bacon. Ó, são 3 hambúrgueres, bacon crocante, é o preferido do Benja, queijo cheddar, cebola crispy, ketchup e mostarda. Tudo, ó, tudo isso, Benja, você que tá agora no Rio de Janeiro aqui também, tem o McDonald's do lado da sua casa, tudo isso por apenas R$8. E para deixar ainda mais gostoso, peça junto Mac Fritas e bebida por apenas R$19,90. Fala sério, tá dando uma fome aqui, cara. Oh. Nossa senhora. Agora, Sombra, tô vendo aqui, é quase 7 da noite, cara. Eu tô com uma fome de 8 mendigos, cara. É, rapaziada, clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de triplo crispy bacon. É nóis. E se você gosta... Vou mandar um desse hoje, hein? Ah, manda que é bom. Agora. E se você gosta... E se você gosta de futebol, com certeza já reparou nas letras TCL na camisa da arbitragem. Pois é, todo mundo já sabe, TCL é a marca de TV que mais cresce no mundo. Mas sabe por que faz tanto sucesso? Quem já tem uma TCL confirma. Tecnologia de última geração e qualidade de sobra. A TCL tem uma linha completa de Smart TVs de 32 a 75 polegadas. Sabe aquele modelo QLED tela curva dos sonhos? Um som impecável, tecnologia HDR... Fora a imagem Ultra HD 4K, que é 4 vezes mais que Full HD. Então, na TCL tem isso e muito mais. É imagem de cinema mesmo. Acesse agora semptcl.com.br e escalhe a sua próxima Smart TV. Afinal, o futebol na sua casa merece passar numa TCL novinha. Não esqueça, semptcl.com.br. TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Amendoim Santa Helena, um golão novo Buscapé. Vamos agora com 3 ouvintes na sequência, esse é o momento sem parar. Um jeito novo de comprar, pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal! Eu não me engano, o Aledal tá emprestando. Que isso, sempre. Ele não sabia mais o que fazer. Fez xixi cruzado para o mano ver. Isso, Ale. Ai, doutor, eu não me engano. O Aledal tá emprestando. Isso aí. Nossa, é o Grêmio, é o Grêmio. É o drone do São Paulo espiando o Palmeiras, ó. Isso é um gremista. É, alô. Alô. Ah, isso que nós estamos falando, meu caro ouvinte, que está no rádio nesse instante. Nós estamos na live, vendo uma imagem da live. No youtube.com/energia97fm. Ou melhor, youtube.com/radioenergia97. E no facebook.com/energia97fm. Muito isso aí. Alô. Alô. Quem fala? Murilo. Murilo do quê? Franco de Oliveira. Franco de Oliveira, quantos anos, Murilo? 29. Que é isso aí? Que isso? Ó, oh, eleição de Senado. Benjamin, velho. Olha o Benjamin. Isso aí? Olha lá. Olha o Benjamin. Olha lá. Olha na TV Senado aí. Olha que rei. Índio. É um índio. Porra de eleição de Senado. Ai, meu Deus. Nós temos sorte que ele não tá, botou lá no Brasileirinho. Não, é um azar, né? Sexy hot. Né, bem melhor do que o Senado. Pensou? Imaginou? Imagina o Benjamin. Benjamin vendo. Não, mas é verdade, ô Domenico, uma crítica também construtiva para as atrizes que participam desses filmes aí. É, principalmente as brasileiras. Elas parecem um monte de cachorro com sede, velho. Ah, mano. Mas é verdade, elas precisam, pelo menos aí, tudo bem, ela não tá gostando do ato, ela é uma atriz, mas em cena melhor, né? Vamos que... passar, sei lá, por uma experiência. Nossa, de fato ali, um local. No cinema Ale, nacional. Você vê com... Mas é verdade, com Alexandre, pô, as mulheres parecem uns cachorros com sede, pô. Na verdade. Você vê com som ou sem som no X-Video? Eu faço que nem o Ronaldinho Gaúcho. Ah. Né? Como é que você faz, Ale? Eu toco um lado e olho pro outro, porque tem que ficar olhando pra porta, se a entrega não vai chegar. E, Ale, e assim, vamos então, supor, você que... tá deitado vendo televisão, Jornal da Globo. Tá. Aí a encrenca não quer nada contigo, virou e dormiu. Ah, aí som. Chegou, né? Susto. No grupo aquele famoso nosso do WhatsApp. Sim. Ah, chegou um vídeo sensacional. Ok. Como proceder? Não, aí você vai num vídeo mais familiar, se certifica do volume. Sim, e baixa aí você o volume. Vai totalmente. Sim. E depois você vai pro de procedência duvidosa, né? E faz aquele sexo artesanal, feito com as mãos. Né? Ah, não, então não. Quer dizer, você primeiro vê um familiar. Isso. Sempre. Mas aí, você já foi pego no ato, Ale? Não, ainda não tive a oportunidade, porque a minha esposa não olha pra mim como todas as esposas, né? Ah, mas quando tá fazendo coisa errada, aparece. Ah, mas aí ela não tá com assim, né? Ô, Murilo. Ah. Fala aí. Qual que é o bairro que você mora? É, eu tô no Mandaqui. Mandaqui? Ó. Uhum. E o time? Oi, São Paulo, claro. Ah, tricolor. Oh, aproveitando, Murilo, estão saindo algumas informações dizendo que o São Paulo estaria acertado com o goleiro Jean do Bahia, né? Algumas informações que estão saindo aí falando a respeito desse possível acerto. Você conhece o futebol? Oi? Então, mas também falaram que tá acertado e não tá, né? Porque vai ter a eleição do Bahia e antes da eleição o presidente não vai assinar. Então, o outro presidente vai decidir. É, e eu não vi quem vai ganhar a situação ou posição. Ah, mas também eu não reparei nesse goleiro. Não sei se vem pra ser titular ou não. O Sidão melhorou, né? Mas eu acho que não vai ter influência não, viu, Murilo? Independente de quem seja o presidente, eu acho que isso aí só vai sacramentar depois da eleição, mas isso não vai ter influência não. Olha, matéria do Globo Esporte, dizendo que São Paulo e Bahia chegaram a um acordo verbal para a transferência do Jean. Mas ela só será consumada depois de 9 de dezembro, data da eleição. O negócio será fechado numa composição que envolve dinheiro e a cessão de um jogador ao Bahia. O nome ainda será decidido pelas diretorias. O presidente do Bahia definiu que sua gestão não assinaria nenhuma negociação. Ah, bom, é isso aí, né? E tem dois jogadores do São Paulo que estão emprestados pro Bahia lá, né, Sombra? Ambos não deram certo. O João Paulo e o Matheus Reis, lateral esquerdo. Ambos não deram certo, fato que não deram, é. Matheus Reis e o João Paulo. Não pode falar pros caras, ó, escolhe um dos dois aí. Pega os dois. Eles são baianos, não são de Lisboa. Cedrado, tadinho dos lisboetas. Ô, Murilo! Liga, Sombra. Eu fiz uma enquete agora. Via Twitter. Onde? Twitter. Dizem que era no Instagram. Acerta a pronúncia. É. Twitter. Perguntando o seguinte, em 2018, você acredita que o São Paulo brigará por títulos, brigará para não cair, ou vai ficar no meio termo, nem 8, nem 80? Pode ser que nem o Flamengo, brigar entre eles também, né? Tem uma nova modalidade. Isso é do Flamengo, brigar entre eles é do Flamengo. Uhum. Eu não acredito que vai ganhar título, porque nem deveria ter esse pensamento. O pensamento que a diretoria deveria ter é montar um time mediano para bom, para tentar um sexto colocado, um quinto colocado, e se der algo melhor que isso, tudo bem. Mas para 2019, não vender todo mundo e ter um time. Ei. Agora, essa diretoria compra, e aí o cara se destaca, vende por qualquer valor e acaba o time novamente, né? Então difícil é mais vender, complicado. Né? Olha, difícil é não vender, né? Resultado parcial da enquete. Tá aqui, olha. 16% acredita que disputará títulos. Nossa. 31% que vai brigar para não cair. Tá. 53% meia mussarela, meia calabresa. Entendi. Vai que, né? É, ficar lá naquele meio termo. Vai que, né? Vai ficar aquele décimo lugar honroso. Aquele honroso décimo lugar para um Havaí. Libertadores. Naquela posição de título do Havaí, décimo lugar, assim. Mas vai depender muito. Vai depender muito do que chegar de jogador no São Paulo ano que vem, né, cara? Se conseguir manter essa base aí desse ano. É, os principais atletas aí, Hernandes, Jusilei. Não vai conseguir manter todos, Marcão. Vai ter que escolher. Eu acho. De repente. Eu acho que na última hora eles vão ter que escolher. Ou Hernandes ou Jusilei. Jusilei é de 19 a 26 milhões. Jusilei mesmo falou. Entre um e outro, tchau, Jusilei, velho. Desculpa. Então, mas o Hernandes falou... vai aceitar o salário novo? Então, o Jusilei mesmo falou assim que a parte financeira é muito difícil. Ele mesmo, dando entrevista ontem saindo do Pacaembu, ele falou: a parte financeira é que tá pegando. Ele quer ficar, lógico. E ele falou, mas a parte financeira é muito difícil. Aliás, eles querem de 19 a 26 milhões. O Jusilei é o único que jogou bem ontem. É, jogou bem. Na minha opinião. Jogou que o Prato perdeu, gente. Nossa. Mas ele tá jogando machucado. Mas o Motinha, agora Marcão, Motinha e Sombra. Centroavante não pode perder. Daí vê que o Prato é um cara muito bom de equipe. Ele ajuda na marcação, ele se empenha. Mas, cara, tá na hora de fazer gol, velho. Com certeza. Passou da hora, Mota. Passou da hora. E o gol que ele perdeu ontem, Marcão, olha, pô, não pode sei. Ser, cara, cara, sendo que tinha um cara do lado dele, né, meu? Pode ser, porque ele tá com o cara do lado. É o Daverson, bem, mas ele tava jogando. Ele tava jogando no sacrifício, né? Gente. Se é o Daverson, os caras falam até hoje. Eu sei, ontem era um gol pra não se perder. É verdade, era um gol pra não se perder. Agora, tem um detalhe muito importante na declaração do Prato. Qual? Isso me deixa abismado. Assim, é mesmo? Estou jogando no sacrifício. Eita! Peraí! Como que ele pode estar jogando no sacrifício, sendo que o São Paulo tem um bom reserva, que é o Gilberto? Que, aliás, dizer que porque o Gilberto não vai mais renovar com o São Paulo, vai embora e não põe ele, toda vez que o Gilberto entra em campo, ele dá o sangue. Aí você fala assim, ah, então é culpa do Prato? Não, a culpa é, aí no caso... Do técnico. Claro. Como que pode o Prato estar jogando no sacrifício? Não pode, hein? Mas eu não acredito nisso. Ele falou. Ah, mas clinicamente, com limitação... E correndo que ele corre, né? Dores... Mas correndo que ele corre, ah, hoje começou o tratamento e amanhã ele vai fazer exames pra saber qual é a gravidade. Vai ficar mais de uma semana fora. Gente, é um absurdo, Ale. O cara tá jogando no sacrifício. Eu tenho que me pautar pelo que disse o jogador. Estou jogando no sacrifício. E é o que você falou, Sombra. E é o que você falou, o Gilberto é bom jogador. Peraí, ainda se estivesse falando ali, São Paulo não tem ninguém. Tem que improvisar um meia. Vai ter que improvisar. É, nas estações. Mas eles não querem dar moral pro cara porque o cara vai embora. É exatamente isso aí, Mota. É pior ainda. Aquela putinho, sabe? Mas, putinho. Mas, ô Mota, isso é pior ainda, porque aí que os caras não estão pensando em São Paulo mesmo. Mas eles são incompetentes, gente. Mas é que tá, eles sabendo, o Gilberto provavelmente. Eles são burros. Gilberto, eu não tô pensando no São Paulo mesmo, né, Marcão? Você já parou pra pensar que você chamar alguém de burro é ofensivo? Pro burro, nossa senhora. Pelo amor de Deus, Mota, vamos dar uma segurada. O Gilberto, ano que vem... Dá pra pensar que alguém... Eu perguntei alguma coisa pra você? Nossa, sua opinião não importa, tô cagando com sua opinião. Nossa! Juiz do bem! Sua opinião é importante. Obrigado, juiz do bem. Aí, Mota, pão com mortadela. Eu gosto das opiniões. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, viu? Cordial safrão. O Gilberto aí provavelmente vai estar acertando no começo do ano aí com o Pachuca do México, né? Ô Murilo, você agora chama Murilo Pinotti. Você foi coitado. Zagueiro de um importante colégio particular de São Paulo. Das Freiras. Agora participou do campeonato Champagnat. Mais conhecido como Pinóquio. Agora você é o cara que vai definir quem continua pro ano que vem ou não desse elenco aí. Vamos lá. Desse elenco, eu gostaria que ficasse o Hernandes, obviamente, porque... Mas eu acho que o salário dele é impossível, e aí tem que combinar com ele. Tá, mas então não pensa em salário, pensa que faz... Vamos lá, Hernandes, quem mais? Qual que foi esse inteira? Deixa eu ver quem que ontem jogou. Rodrigo Caio na defesa, tá legal. Ele fica naquela vai e não vem, mas vai, tá ok. O Militão tá jogando bem e fica. Ok. Lateral, a gente precisa de lateral de verdade, pra não ter tanto improviso. Arboleda pode ficar. Certo. O Petros tem que ficar. Sim. O Slayer, né? Eu não vejo o time tão ruim no papel, assim, porque o Hernandes e o Slayer, claro que se pudessem ficar. E aí a gente precisa realmente de atacante. O Gilberto era um bom reserva. E aí não dá pra entender essa história que você falou do Prato jogar no sacrifício, porque o Dorival sabia que ele tava no sacrifício e deixou o Gilberto no banco. É, ridículo. E o Cueva? O Cueva, eu escutei no começo do estádio vocês criticarem bastante ele pela questão do que ele fez. O mas eu acho que mais errado foi a diretoria. Por que não deu folga pra ele? Por que a gente depende? É porque a gente depende tanto do Cueva todo jogo. Mas você não acha que depende? Mas depende, não é questão de folga. Eu sei que a gente depende. Ô, O São Paulo sem Cueva não joga. Então... Só que a diretoria tá errada de só depender do Cueva. Mas tio Hernandes, mas é que o Hernandes está suspenso, Murilo. A gente quer a solução, e aí? Mano, você fica com o Cueva ou não? Eu fico com o Cueva. Cueva com o Cueva, ok. Não, eu acho que não vai ter meia melhor no campeonato para contratar. Aliás, vocês gostaram do vídeo do Hernandes lá, falando, comemorando que time grande não cai e tal? Não sei se é muito pouco para o São Paulo comemorar que ficou na Série A, né? Mas... Foi uma brincadeira, sobrou, né? Mas cada um com a sua realidade hoje, né, Ale? Essa é a realidade do São Paulo, né, Ale? Infelizmente. Mano. Não, mas o Mano tem razão. A grande realidade de São Paulo, não só agora, de anos, é time grande não cai. Essa é ficar com esse mantra. não sei, não. Como torcedor do São Paulo, os 25%. Agora o Sombra. Mas o torcedor fica. Ah, não comemorar. O Hernandes, por exemplo, ele é um cara que ele veio para uma missão e cumpriu muito bem essa missão. Sim. Então vai lá, faz o gelo dele, comemora com a patroa, dá uma salgada bonita no banano. Ah, que saudades. Mas não expõe isso, acho que não tem, porque o São Paulo é muito exatamente grande pra ficar comemorando isso, externando isso. A sensação de alívio por não ter caído é óbvio que existe, mas assim, você é que nem o Ali tá falando, esse fato de expor comemoração porque não caiu, acho que não condiz com a grandeza do São Paulo, cara. E o Hernandes devia ter evitado esse vídeo aí. E assim, como árbitro de X-Vídeos, eu acho que o vídeo do Arana foi melhor. Muito melhor. Mas aí tá. O vídeo do Arana é bom. Por isso eu postei. Bela laranjada. Eu postei lá no grupo aí agora, vocês viram o nível? Nossa senhora. Ô Murilo. Ô Sombra, agora tudo que ficam. E o prato, Você não terminou aqui. Como é que você quer fugir da raia agora? Então, o prato acho que tem que sair até pelo valor, né? Porque tem aquela história de dar 6 milhões de euros pro Atlético Mineiro. Eu acho que não vale, não. Eu vou te falar um negócio. De um tempo pra cá, muito torcedor de São Paulo vem descascando o prato. É verdade, a meu ver, o prato não é nenhum gênio. O prato não é nenhum gênio. O Prato é um bom centroavante, é um empurrador, né? Ele foi aplaudido na saída ontem. Eu acho que não é nenhum gênio. Mas dentro, olha, vou te falar uma coisa, se o Prato fosse o centroavante do Grêmio, tava enchendo de fazer gol. Não, outro tava enchendo do Prato de fazer gol. Também. Eu te falei, tem muita gente culpando o Prato. O problema do São Paulo não é o Prato, o problema é quem tá em volta do Prato. Sim. Não, eu também não acho que o problema seja a lateral esquerda ontem estava terrível. Ele tinha uma avenida, eu estava lá no Pacaembu, ele tinha muita chance de cruzamento, mas ele estava perdendo todo o cruzamento. Ele estava cruzando em cima do zagueiro do Botafogo. É, aí não dá. E fora quando cruzava escanteio, chegou a cruzar escanteio baixo. Ah, isso é um absurdo, cara. Jogador profissional bater esse tipo de escanteio. Ah, e o técnico? O técnico eu troco. Eu acho que o Marcão é o único que defende tão... Então você tem que reclamar com o Petros também, porque o Petros deu uma declaração falando que ele gostaria que o Dorival fosse mais grande. Mas aí é coisa de grupo, né? É esse grupo. Mas, gente, o Petros tem direito de achar que é um bom técnico para o São Paulo, por que não? É, agora tem um outro 10 que não falaram nada, então, né? Ué, mas o Petros, ele é o porta-voz do elenco, filhão. Ninguém perguntou. Para, Marco. Mas lógico que é. Ele e o Hernanes. Mas, gente, eu não vejo nenhum absurdo de chegar e pedir a manutenção do Dorival. Sim. Eu não vejo... Também estão colocando o Dorival como se fosse o pior técnico do planeta. Então, é isso que eu vejo. Estão colocando também o Dorival como se... Olha, o São Paulo não está produzindo grande coisa, mas hoje é um time organizado. Aliás, ô Murilo, eu até agora na sua participação eu não ouvi uma menção honrosa ao trabalho do Dorival Júnior por ter livrado São Paulo do rebaixamento. Então, mas foi agradeço, aproveita a oportunidade. Foi o Hernandes ou foi ele? Foram os dois. Hernandes. Foram os dois, porque se o Hernandes fizer um gol, ó, presta atenção. Se o Dorival não acertar a casa lá atrás, o Hernandes pode fazer um gol e o São Paulo vai perder o jogo 2-1. E quando o Dorival insistiu em tirar o Jusilei, o São Paulo piorou. Tá, aí eu vou te falar, não foi o Dorival que insistiu em tirar o Jusilei. Não, não foi o técnico. O Jusilei fez o favor de tá jogando mal. Não, ele tava jogando mal quando foi substituído? Meu Deus do céu, aquele jogo contra o Palmeiras, Domênico Gato, São Paulo e Palmeiras no Allianz. São Paulo tava ganhando o jogo de 1-0, no primeiro gol o Edmar falhou ao furar uma bola de cabeça no cruzamento do Michel Bastos, que o William fez o primeiro gol. Sim. No segundo gol do Palmeiras... O Jusilei, ele tomou um rolo na entrada da área do São Paulo e o William fez aquele golaço. É, verdão, né? Então, mas é que tá. Ali ele já tava mal fisicamente. Contra a Ponte Preta, ele fez o favor de ser expulso e cometer um pênalti. Naquele jogo, o São Paulo empatou o jogo com a Ponte Preta e eu acredito esse mau resultado ao senhor Jusilei também. Ali o Jusilei tava mal fisicamente. Então, o que acontece? É, quando o jogador tá mal fisicamente, cara, ele tem que sair do time. Quando ele voltou a treinar melhor e voltou melhor condicionado, ele voltou pro time, não tem problema nenhum, cara. A gente mas não pode... o Dorival não tirou o Jusilei porque ele tava mal fisicamente, ele tirou porque ele não concordava com a posição, ele achava que não dava pra ter aquele jogo. E aliás, eu não sei se não houve alguma treta de vestiário. Ah, falaram que ele brigou com o filho do... O filho do Dorival, que é sempre um probleminha. Mas é que tá. Mas o Jusilei desmentiu essa versão, viu, gente? Ele também desmentiu. Ele falou que ele isso daí. Ah, é? Então tá bom, se ele falou, tá falado. Bom, ô Murilo, abraço pra você, Feliz Natal, tudo de bom. Nossa. Valeu, gente. Só mandar um abraço aí pro Mano também, que tá lá no Rio. Valeu, irmão, tamo junto. Obrigado aí pela audiência. Pro Marcão, quarta-feira tô lá no consulta do Dr. William, que eles também conhecem aí. Boa. Um abraço pro Eita! entorpecentes, os entorpecentes. Tem que cuidar da saúde mesmo aí, Murilão. Isso mesmo. Não, tô cuidando da saúde. E manda um salve aí pro doutor William. Vai dar uma bombada, Murilo. Tão indo no mesmo veterinário. Isso é só humano. É, o Marcão não, é verdade. Pede o rim novo. Imagina, um abraço pro pessoal lá. É, e pede o rim novo. Falou, amigo. Abraço. Valeu, Murilo. Vamos lá, tem o segundo ouvinte no momento sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. É. Solução pros porquinhos eu vou dar. Dodô nervoso assim ninguém nunca viu. A nada é grande, agora é só me pegar. Aí, Dodô, senta aqui no fuzil. Ai! Nós não vamos pagar nada. Alô? Alô? O cara desmunhecou no final esse trouxa aí. Não viu? No finalzinho ele deu. Deu uma derrapada, né? Deu uma derrapada, trouxa. Não, foi o Vieira. Vieira derrapa sempre. Ah, então tá bom. Alô? Alô? Quem fala? Fabrício Francisco Flamenguista. É nóis! Chupa, mano! Ô, Fabrício, aleluia. Reclama aí! Ajuda nós! Não teve! Aleluia. Não teve placar! Ô, Fabrício, sabe o Fabrício, ele ligou pra agradecer. Abaixo ele ligou pra agradecer a ajuda que o Corinthians deu pro Flamengo. Ô, Fabrício, você é do time Rodolfo ou do time Viseu? Bom, seguindo a regra, Sombrinha, antes de responder tua pergunta, os dois deveriam ter sido expulsos. Mas o Rodolfo errou. Ele não deveria agredir o menino antes. Ele não deveria agredir o menino antes, não. Tá certo. Entendeu? Uhum. E a resposta do Viseu foi... Ué, você tem 21 anos, você faz um gol um minuto depois de ter sido agredido... exposto em rede nacional. Você não vai mandar o cara chupar? Chupa o Rodolfo. Lógico. Desculpa. Foda-se, Rodolfo. Não! Desculpa. Que é isso? Desculpa. Eu pedi desculpa. É verdade. Eu pedi desculpa. Calma. Eu pedi desculpa. Cartão amarelo pra você. Desculpa. Toma amarelo. Eu pedi desculpa. Calma. Mas, ô Fabrício... Fala aí, é, com relação a essa treta aí, mano, tá ligado? Tipo, é uma situação, cara, que tá faltando talvez mas até um pouco mais de impulso time, por viu? Parte do Rueda, mano. Isso aí leva o time pra final da Sul-Americana. Ei! E porque não, mas eu acho que o Flamengo pode passar do Júnior Barranquilla. Ah, falar em tiro, tudo no Nutella. Né? Aí volta o futebol raiz um pouco, dá uma mexida, cara. Entendeu? Às vezes uma briga une, cara. Tava a muito bunda mole? Sei lá. Mas eu não critico essa parada também não, cara. Por mais que a regra diga que o cara pode ser expulso, e aí o Rodolfo, ele colocou o objetivo dele à frente do clube, mas eu acho que o futebol, cara, esse tipo de discussão, ela vai acontecer sempre. Tudo bem que não é normal você agredir um companheiro, mas foi um soquinho que não foi um soco. Ele deu um soquinho ali, ó, por exemplo, se fosse um soco pro cara urinar rim, ó, mas ó, Matias, se o cara tivesse, por exemplo, você toma um soco no rim, entendeu? Não, eu concordo contigo. Não, mas eu concordo contigo, Fabrício. Mas, ô Fabrício, eu concordo contigo. Essa situação não deveria acontecer. Mas não foi uma agressão, aquela agressão. Se fosse, por exemplo, um soco no rim, que fizesse um moleque urinar sangue. Soco no rim não pode. Mas é verdade. Caramba, é diferente, Domingo. Eu dei aquele totozinho, falo assim, liga, moleque, me respeita. E o Rodolfo tá errado no lance também, porque o Viseu tava ali perto da trave pra marcar o Romero. E todo mundo sabe que a natureza já faz isso. Nossa, que deitado. Vai brigar por causa do Romero. Vai brigar por causa do Romero. O cara larga o jogo sozinho é uma coisa. Agora largar o Romero então, sozinho. Então, e novamente o Alexandre mostra todo o recalque dele. Inclusive, seu Alexandre Oliveira, a briga ela foi gerada pelo Romero. Inclusive o Romero, que cabeceou a bola, se o Diego Alves não faz a defesa, seria gol do Corinthians. Ah, então, nossa, o senhor mais uma vez mostra goleiro, todo o seu preconceito com relação ao Romero e chupe, porque o cara é campeão brasileiro e você não é. Ô Fabrício! Ai, tá muito louco o Mulambo, hein? Ô Fabrício! Me dá o gole aí! Opa! Você acha que vai passar do Júnior Barranquilla, meu? Ah, ô Vieira, agora de boa mesmo, cara. Se ficar no oba-oba porque ganha do Corinthians de 3-0, já falo hoje, tá fora. Jogo duro. Entendeu? Hein, agora se jogar com o foco que entrou no primeiro tempo, beleza, dá pra ganhar. Não toma gol aqui e vamos jogar fechadinho lá dentro, entendeu? Mas mete o Fabrício, dois, três gols aqui e joga fechadinho lá dentro. Mas o Fabrício, seja sincero, velho. Ah, do Corinthians, tá tudo resolvido. É, justamente isso. Bibibi, bababá, acabou. O Corinthians de chinelo, acabou. Hein, cara. Não, mas é isso, Fabrício. Mano. A torcida do Flamengo muitas vezes aí se ilude com algumas situações. Eu sempre falo aqui, porque... quando eu ligo pra vocês, oba, cara, vai se lascar, meu. Vai. Não, mas o Fabrício, você tem que analisar as circunstâncias da partida, irmão. O Corinthians tá de ressaca. O Corinthians ontem chegou lá no estádio pra poder jogar, os caras fizeram uma pré-eleição lá com champanhe. Eu tô zoando, eu tô de boa, cara. Entendeu? Eu tô de boa. Ganhamos 3-0 de vocês, mas eu vou curtir. Também, né, ué, ganhamos, vocês já são campeões, vai tirar onda. Mas ô Fabrício, você acha que o Flamengo pega uma vaga pra Libertadores aí pelo brasileiro ou pelo Sul-Americano? Ponto. Nossa, quer dizer, perdeu sim. No primeiro turno, perdeu sim. O placar moral, foi vitória do Corinthians. O placar moral foi vitória do Corinthians. Vocês precisam ter decência e vergonha na cara. Na dúvida do juiz em prol do grande. Chupa. Nossa! Vamos lá. Não, pelo contrário, Eu só queria, desafiar esse mané aí, ó. Vamos lá. Eu queria que ele me dissesse. Mas é por isso, ele plagiou minha frase e foi feliz. O negócio é o seguinte, você que não ouve, Fabrício, agora você vai tomar uma jorrada. Eu quero que você me aponte um título que o Flamengo tem mais que o Corinthians. Campeonato Brasileiro vocês têm menos, Copa do Brasil vocês têm menos, Mundial vocês têm menos, Brasileiro vocês têm menos. Se enxerguem, Quantos Guanabara vocês têm? Quantas Guanabara, Fabrício, um abraço pra você. O Flamengo é grande aqui no Rio, velhão. Então, o Nacional não é. Mano, fala baixo aí, mano. Fala baixo aí. Vizinho, olha o vizinho. Eu jorro nesses caras aqui, Vieira. Cuidado, tem vizinho com drone na tua janela. Não pega nada, ó. Eu continuo falando, ó. Flamengo é grande só no Rio. O Flamengo é grande no Brasil e você sabe disso. No Rio, só no Rio. E olha lá. Isso, muito bem. Fabrício, um abraço. Abraço a todos aí. Eu só quero fazer um registro legal pra caramba. Semana passada eu fiz 30 anos que eu pisei pela primeira vez no estádio, cara. Eu e meu pai. Gente, eu tinha um Flamengo e Corinthians. Bacana, legal. Por coincidência, 15 de novembro. E quanto foi o jogo? 1-1, mano. Pra quem? 1-1. O Flamengo, se eu não me engano, quem fez o gol foi o Ailton. O Corinthians, eu não lembro. Não foi ninguém. E uma coisa me marcou muito, Vieira. O Renato Gaúcho deu um drible no Biro-Biro, cara. Renato jogou muito. E o Zico, velho. E o juiz naquele jogo ajudou quem? Naquela época não tinha. O juiz não sabe pra quem era que anos 80. Naquela época não tinha. Abraço a todos. Valeu, Fabrício. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Sem parar você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Besteira aqui, fala besteira lá. O Mota fala besteira em todos os lugares. Não sabe nem escrever, não sabe nem falar. Não sei como essa besta aprendeu a andar. Fala que se formou, que tem um diploma. Faz o seu TCC foi uma borboleta. Que isso? Eu sei, a melhor parte da música preso, Marcelo especial. Não sei como essa besta aprendeu a andar. Alô? Quem fala? É o Renato. Ô Renato, tudo bem, meu? Tudo sim, Domênico. Renato do quê? Renato Cardoso. O que mais? Cardoso, o que mais? Só isso, Bá. Só isso, Bá. Eu fui com o Bá aí, o estádio pôde me proporcionar aí, em maio agora, final do Corinthians e Ponte Preta. Legal. Que time que você torce? Corinthians, né? Ah, não, mas eu vou falar, viu? Pô, não precisa de dois Mota na mesa. O chefe tá demais, né? Precisa de dois Mota, não, viu, chefe? É que eu sentei no lugar do Mota. Não, ele sentou no lugar do Mota. Não, é que o balão quer imitar. Quem é Mota? Ah, o juiz, mas não faz nada, cara. O balão hoje tá todo engraçadinho. Comeu palacito de manhã. Balão? O quê? O que é balão aqui? Quem é o balão aí? Ô, Renato. Oi. Você, ô trouxa. Fala aí com o Mano, cara. Ô, mano, eu fiquei chateado porque eu esperava você que ia no jogo no dia lá, entendeu? Mas tudo bem. Ah, é, qual bom jogo, né? Não, não, Nutella, viu, mano, não dá mais. É, ele tava lá no Rio de Janeiro, é, cara, não acredito. É porque sabe o que acontece, bicho, agora... É, tô morando aqui, agora tá embaçado. O mano tá, só vai né? em Champions League, entendeu? Não, só pelo contrário, pelo assim. Contrário. Não, é, eu sinto muita saudade mesmo, cara, de poder estar aí em São Paulo e poder acompanhar o Coringão, cara. Mas, infelizmente, pela disponibilidade aqui, não tá dando, não. Mas, vamos que vamos. Mais cedo ou mais tarde, tô de volta. Qual aí, o foi o último louco. Jogo que você foi, mano, do Corinthians? Foi 90, o gol do Tupanzinho. Não, não. Não, você foi lá do São Paulino. Não, nessa época eu fui fazer... entrado com o Suélio em campo. É. Não, ó, esse campeonato brasileiro foi alguns jogos aí, inclusive, era pra fazer matéria, cara. Eu fui fazer. Eu tava naquele jogo da derrota pro Atlético Goianiense, é, estive algumas vitórias então. Do Corinthians também. Não, eu estive algumas vitórias também. Mas não é a mesma coisa, né, velho? Uma coisa você tá lá pra torcer. É outra vibe. É diferente. Mas o Renatão, com relação ao time do Corinthians, cara, campeão brasileiro, desacreditado. E como é que o Corinthians entra na Libertadores pro ano que vem? Você acha que precisam de quantos reforços aí pra vestir a camisa do Coringão em 2018? Ah, mano, precisa de bastante reforço, viu? Bastante, cara? Bastante reforço. Sim. É primo do Mota. Ah, desculpa. Precisa de bastante reforços. Porra, tá difícil. Eu tô nervoso. Pelo menos ele sabe corrigir, o Mota nem ia perceber o erro. Não, mas o Renato, quantos reforços ao todo você entende que o Corinthians precisa? Ah, a gente precisa de um atacante, né? Um centroavante. Um meio de campo, pô, laterais. Um seis aí, de peso. Tá parecendo a Leiloca agora, hein, o Renato? Você quis todo mundo agora, hein, Renato? O Real Madrid. Ah, pessoal, não. Eu acho que o Corinthians precisa aí, ó. Aproveita que vai ter aqui um outlet no Botafogo, velho. O Corinthians ele pode ir atrás. Aquele. O Armando, o lateral direito do Botafogo, é bom lateral. Arnaldo. O mano não tá bem hoje, hein? Não, não, é Arnaldo mesmo. O lateral do Botafogo é o Arnaldo. Lateral direito. Bom jogador. Bom. É, o Corinthians ele poderia talvez aí, investir em algum lateral esquerdo também, porque agora com a ausência do Arana, fica na dependência do Moisés, vai ser treta. Ou então até o Marcel improvisado ali também. Não é pra ser o titular. O Corinthians ele tem que ir atrás de um lateral aí que possa fazer a diferença, que seja o Reinaldo, que inclusive novamente jogou bem ontem, que seja o Carleto, que seja o Zeca, enfim, o Corinthians ele precisa contratar um lateral esquerdo, e eu concordo contigo, cara, tá faltando ainda mais um meio campo ali de qualidade, caso o Rodriguinho não possa jogar, ou até mesmo pra jogar, que seja o Reinaldo, que inclusive novamente jogou bem ontem, que seja o Carleto, que seja o Zeca, enfim, o Corinthians precisa contratar um lateral esquerdo, e eu concordo contigo, cara, tá faltando ainda mais um meio campo ali de qualidade, caso o Rodriguinho não possa jogar, ou até mesmo pra jogar junto com o Rodriguinho, o Zé Rafael é um cara que me agrada, e pra substituir o Jô aí, cara, o Corinthians precisa trazer um centroavante de qualidade. Ô, mano, o Roger do Botafogo é um cara que me agrada, que você pensa a respeito do Roger? Oi? Roger, o que você pensa do Roger? Roger a rigor. Ah, esse é um bom jogador, vai vir pra somar, vai vir pra compor elenco, como o Mano fala, né? Vai trazer a calculadora, vai trazer a calculadora. Ô, mano, falaram hoje lá em Porto Alegre que o Corinthians tinha ido de novo pra cima do Leandro Damião, cara. Nossa senhora. O Leandro Damião, Vieira, é um jogador que me agrada, cara. Romero e Damião. Ali. Mas olha, ele fez gol pra caramba na Série B. Fala! Queria mandar um abraço pro Domênico aí, né? É nóis, irmão. Eu lembro de duas datas. Primeiro jogo do Corinthians e Palmeiras, e ele falou que ia começar a derrocada do Corinthians, ia ser naquele jogo. Eu lembro disso. Toma essa jorrada aí, Domênico. Não tô lembrando disso aí, Mike. Toma, prego. Não lembro que eu falei isso, não. Quando foi o primeiro gol, eu lembrei do Domênico. Produção. Ah, você lembrou dele. Você lembra de mim, velho? Tem tanta coisa pra lembrar, você lembra de mim? No segundo gol, eu lembrei do Domênico, cara. No outro dia, cara, eu vi o rádio aí, foi muito bom, cara. Ah, eu Domênico, que fizeram tantas musiquinhas pra você aí. Fizeram musiquinha pra mim? Eu não sei. Ah, vem, Domênico. Pô, cara, e tem aquela música legal do Jorge Ben Jorge. Qual? Canta aí. Domênica. Quê? Domênica, do Jorge Ben Jorge. Ah, Domênica. Nossa, cara, muito boa essa música. É, tem uma música. Canta você, o Benjamin não tá ali, não. Outro, o Marcão tá aí. Tá doido. Fala, Renato. Pro Marcão, pro Sombra e pro Mota. Tem uma situação que passou batida aí por por volta aí do começo do ano, em meados de abril. Lembra aquela crise da carne? Sim. Crise da carne. O Mota quase morreu. Não. Os São Paulinos descobriram que estava vindo papel na carne. A partir disso, passaram a limpar a bunda com linguiça. Fala sério. Ô, tonto, você ficou quantos meses guardando isso dentro de você? Amanhã eu consigo ligar e falar isso. Amanhã eu consigo ligar e falar essa piada. Desde 2001. Trouxa. Vai te catar. Desliga nessa merda. Ô, seu nível. Um abraço pra você. Tchau. Seu tonto. Desliga na cara dele. Sem falatório. Valeu, um abraço, Renato. Não, quero fazer merchan. Fala, Renato, fala. Só o McDonald's. Todo dia é dia de classe no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Wi-Fi legal, é Wi-Fi legal de todas as horas, que é isso? Eu quero meu Wi-Fi legal, é nova. Meu Wi-Fi legal. Concorre na sexta-feira ao Wi-Fi 4 Plus com 5 GB da Wi-Fi legal, tá bom? Tá, beleza. Sombra, obrigado aí. Valeu. Cara, vocês são demais. Desculpa, tá? O Domênico, tá, meu? Todos os dias aí, quando eu, no término do meu trabalho, voltando pra casa, trabalho na Zona Sul, moro na região de Guarulhos, entendeu? Então, é semi-aberto, né, o regime? Oi? É casado. Né? Regime semi-aberto, né, você tá? Sim. E, cara, o castigo pra você é pouco. Hoje eu entrei de férias. Eu entrei de férias hoje. Meu Deus. Que foi, mano? Eu não sei se tô escutando vocês, cara. Legal. Todo castigo pra você é pouco, trouxa. Obrigado. Valeu. Todo castigo pra você é pouco, trouxa. Esse foi o momento sem parar. Esses canalhas aí. Esse foi o momento sem parar. Sem parar de tantas novidades. Sempre tem novidade do Sem Parar. Agora você pode comprar o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos, e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também é oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Oferecimento também, Dodô. Vamos falar do Buscapé, Dodô. Meu amigo, Buscapé. Você que tá procurando. Dica boa, vai, Dodô. Olha, você que procura qualquer tipo de coisa. Sim. Qualquer tipo. Seja de A a Z. Você vai encontrar o menor preço no buscapé.com.br. Não tem conversa, velho. Com certeza. Qualquer coisa. Pensa alguma coisa. Dá um exemplo aí. Geladeira. Geladeira tem no Buscapé. Goleiro. Mas você não acha que agora o Leco e o Pinote estão lá no Buscapé pro celular? Celular tem. Luva de goleiro. Tem lá. Tem bola. Videogame. Tem PlayStation, o que você quiser. Caramba. Celular, televisão, tudo. Quer receber dicas também de ofertas nesta Black Friday, que tá chegando, hein? Tá chegando. E você pode concorrer a prêmios de graça. Então se liga nessa promoção especial que o Buscapé preparou pra você. Você vai acessar agora, buscapé.com.br. Você vai fazer um cadastro lá. É grátis, tá bom? Não paga nada. Grátis. Moleza. Cadastro é... Até o Mota consegue, é fácil. Qualquer um consegue. Você vai concorrer a um super kit com 26 prêmios de A a Z. Mais 5 smartphones. Opa! São prêmios, meu amigo, pro alfabeto todo. É, por exemplo, tem quadriciclo, tem Smart TV, tem notebook, tem PlayStation, como vocês perguntaram agora. Pô, show. Bacana. Tem uma coisa que muita gente nem lembra. O pessoal mais novo nem vai lembrar. Mas o pessoal da antiga vai levar. Tem vitrola. Ah, tá na moda, Domingo. Agora voltou, né? Voltou com tudo, vinil, né? Vinil. Tem GoPro pra você fazer as suas filmagens. É GoPro, é sensacional. Você pode entrar debaixo d'água com ela. Nossa. Olha, e tem muito mais. Quer participar? Então acesse buscapé.com.br e faça o cadastro. É grátis lá, tá bom? Cadastre-se grátis lá. Aproveite porque, olha, é só até hoje, hein? Acabou hoje. Hoje acaba. Ah, então boa. Você tem que correr. Corre lá pra fazer o cadastro. Acaba hoje, não vai perder, hein? Faz assim, ó. Dá um bus. O Palmeiras saudade. Escalado pro jogo. Opa, contra o Avaí. Fernando Praz, Jean, Mina, Luan e Michel Bastos. Thiago Santos, Tietê e Moisés. Keno, Dudu e na frente, Borja. Nossa, nada a ver com o que o Mota deu de ô, antes. Trouxa, você me falou? Só falei o último que eu errei, trouxa. Davidson. Vai te catar, ó. É, mas essa escalação do Palmeiras descarta balão. Tudo aquilo que o Mota falou no começo. Ah, vai te catar. Nossa, também, mano. Tá tudo errado. Olha. Não é não? Não, mas acho que é por que bom. Por que você tá com dois fones? Não o Davidson no banco me agrada. Porque muita gente tem levado em consideração os gols que ele fez. Sim. Você não gosta dele? Não, eu acho que é importante. Três em dois jogos, né, Ale? Quatro, nem dois. Mas ele também dá, vendo ele jogar, ele é dá fraco, de, né? Ele dá de canela. Ele dá de chorar, né? Nossa, é ruim, mãe, é caneludo. Mim, ele é o quem terceiro pior? Centroavante do Palmeiras. Primeiro é o William Bigode. Depois é o Borja e depois é o Davis. Concordo com você. O William Bigode é uma das melhores gols, contratações do Palmeiras verdade, no ano. Foi mesmo. Ah, melhor pra mim. Custo-benefício é melhor. Não, e o moleque certeza. é super regular, né, cara? Ale, se tiver escolher Romero ou Davidson, qual dos dois do seu time? Bom, apesar Davis. De serem posições diferentes. Sim, não, mas né? Tem que escolher. Você tá falando Davis. Que é se eu tivesse que escolher Zete ou Raí? Foi a pergunta que o Mota fez. Que isso? Não tem nada a ver as que posições, isso? Velho. Ô, idiota. Ah, eu só falei pra ele, pra ele escolher com os dois. Ele falou que os dois são ruins. O Mota que é dono da frase, né? Essa aí você vai colocar o Dario Pereira ou Ronaldão? Ele é Ronaldão. Ronaldão, lógico. Ronaldão e Miranda, melhor dupla de zagueiros da história do São Paulo. Ronaldão sempre. Ah, é. Tá o cara do sono, pé de mesa, né? O Ronaldão, melhor que o Dario Pereira. O Ronaldão é cai. Ema, cada um com seus problemas, trouxa. Ai, alçafrão. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível lá, por apenas 3 parcelas de R$59. Só nos distribuidores Ford. O oferecimento também do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crisp bacon. E amanhã é dia de triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Ah, não. Ah, hoje? Zoal Domênico, vou mandar parar. Boa noite, galera do estádio. É o Breno Palmeirense de Itaquá. Ô, mano, você sabe o que, é o ranking IFFHS? O ranking de clubes da FIFA? Os melhores clubes do mundo? Então, cara, você sabe dizer qual foi o único clube brasileiro em toda a história que liderou esse ranking? Dá uma pesquisadinha. Acho esse ranking aí. Uma merda. Sim, dobra a língua pra falar. Que é isso, mano? Do entre aspas, sem mundial. Sem mundial liderou. Assumiu. E o seu com supostamente 2, nunca. Então dá uma seguradinha. Nossa. Aí, firmeza? É, obrigado, primeiro. Segura o corpo lá do mano. Primeiro, muito pelo contrário, o cara que comemora porque o time dele tá no IFFHU é um trouxa também, porque esse ranking não serve pra nada. Você comemora mas é verdade, time tá na FIFA, mas é verdade. Peraí, uma coisa, você tá no site da FIFA com torneios aí que são chancelados pela entidade. Outra coisa é comemorar um ranking que inclusive não tem nada a ver com a FIFA. Esse ranking é alemão. Esse cara só tá falando, ó, fala muita N. Não, mas peraí, Domênico, não tem nada a ver com a FIFA. É um ranking aí que é de um instituto alemão. Esse cara foi uma grande M, mas ele não falou que ele não falou claro que falou. FIFA. Então você não ouviu o que ele falou. Ele não falou, não. Você não ouviu o que ele falou, Domênico. Ele falou sim. Ele falou que é da FIFA. Falou sim, você tá equivocado. Põe de novo o áudio aí. Ele falou que o IFFF é da FIFA. Ele não falou. Vamos tirar a dúvida. Calma. Vamos tirar a dúvida. Árbitro de áudio. Boa noite, galera do estádio. É o Breno Palmeirense de Itaquá. Ô, mano, você sabe o que é o ranking IFFHS? O ranking de clubes da FIFA? Ouviu agora, Domênico Gato? Você não viu agora? Pronto. Então, cotonete aí, falou, trouxa. Então, chupa aí, ô, trouxa. Toma jorrada aí, ô, prego. Podia sançar isso mesmo. Mané. O ranking de clubes da FIFA? Os melhores clubes aí, do mundo? Passou vergonha. Não vi. Você ouviu, sim. Ouviu, Domênico. Passou vergonha, suíno. Vai. Se fecha, Domênico. Vamos lá. Mais uma cornetada. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, galera do estádio, beleza? Aqui é o Júlio de Grimaldi. Nossa, mano, você acha do Speed Mendonça lá que tá fazendo show lá no Bahia? E o Luca pro ano que vem? Vira uma boa pro Coringão pra ajudar ele no ataque? Acho que é só refúgio, tem que ficar lá mesmo. Nossa, a criança tá fugindo. Boa, velho, Marcelo D2. Tá com medo dele. Mendonça e Damião, faz agora. Não, mas o ô Motinha, por mais que exista agora aí, por parte de alguns corintianos aí, a expectativa da volta do Mendoza, ele não voltará. O Mendoza, inclusive, serviria de moeda de troca pela vinda do Zé Rafael. Mas, ô, Mota, vou te falar real, cara. É, eu prefiro hoje o Mendoza do que talvez alguns jogadores que tem ali dentro do Corinthians, cara. Romero, por exemplo, o Mendoza ou o Marquinhos Gabriel? Mendoza. Mas o Mendoza, Mendoza ainda é uma posição um pouco mais... Ele é um pouco mais agressivo, né? O Marquinhos Gabriel é uma função um pouco mais de armação. Né? E o Sombra, Mendoza um pouco quem quer mais... jogar bacana, se adapta. Ô, mano, o Romero também, teoricamente, ele é uma posição um pouco mais ofensiva e tá recuado. Hein, mano? Quem quer jogar, se adapta, também assim, né? Se quiser mais agressivo, pode Sombra. Pegar o Rodolfo. Você tá ligado que o cara ruim uma hora nem agora, sempre, né, mano? Ô, mano, nem sempre é... Dá certo, né? Pega um jogador... O Cleison na Ponte Preta, Sombra, ele jogava como um segundo atacante também. Hoje, sim, no Corinthians, ele se adaptou também pra fazer uma função que o Jadson tava exercendo. Ah, mas nem o Jadson mais certo, com toque, né, de bola. Já, mas, Mota, quem quer jogar, o cara vai se desdobrar pra estar em campo, bacana. O cara pode ser esforçado, mano. Mas... Mota, o Alessandro, jogador, né, era volante. Ele passou pra lateral pra poder jogar. Você lembra confiante. Do Alessandro, agora, carequinha? Agora meus 25% estão confiantes, porque se realmente ele firmar... Mendonça e Romero pelas beiradas. E Damião na centroavância. Passa nem dos grupos, olha. Fica pesado. Sem essa risadinha, Alexandre, nossa, também era no começo do ano quando você falava a respeito do Jô. Essa aí, risadinha. Olha, era você, no começo do ano quando você falava. Quando você falava do Rodriguinho no começo do ano que você não acreditava que era um jogador com potencial. Tá vendo? O senhor teve que agora engolir o Corinthians. Mais uma cornetada. Boa tarde, galera do estádio, beleza? Beleza. Palmeiras fechou com o Diogo Barbosa, São Paulo tentando o Jean do Bahia, o goleiro, Santos tentando o zagueiro Rafael Marques do Vasco e o Corinthians em negociação com o árbitro de vídeo. Chupa, mano! Sensacional! Se o vídeo aí merece estranho, esse no merece 10, hein? O que esse cara, merece, de fato, olha, esse ouvinte aí, era doar os órgãos dele pra pessoas que necessitam, porque ele não tá fazendo bom uso. Juiz. Vamos lá, mais uma cornetada. Seu cretino. Mais uma cornetada. Cretino. Oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. Oi, amigo. Ah, o ET. Aqui é o ET. Ó, o ET, ó, o ET. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Você sabe como faz para encontrar o Vieira numa floresta? De novo, ai, filho da mãe. É fácil. Basta ver onde está saindo fumaça. Ou ele está fazendo churrasco, ou está queimando arroz. O ET que liga aqui no estádio é sensacional. Muito bom. Esse ET é maravilhoso. Eu não sei quem é o ouvinte que faz essa porra aí. O cara não sei quem que é o nome do ouvinte. Tem que dar prêmio, camiseta. Mas ele não aparece, aérea, ele... camiseta estádio 97 tem todo dia ele saiu, ET, hein? O ET tá todo dia. Faz tempo que o Vieira não faz churrasco, é bom. Tava sem carne. É que ele gosta de queimar mesmo. Que isso? A véia ter tudo aí. Eu vou queimar o alçafrão, Mota. Tia das tetas grandes aí, né? Fala, troca de óleo. A mãezona. Lembra da mãezona? Troca de óleo. Vovózona. Troca de óleo. Mãezona. A mãezona. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas 3 parcelas de R$59 só nos distribuidores Ford. Já dei lance no leilão, muitos quilos de feijão, pra sentar nessa cadeira igual sombra na madeira. Quero ser estranho no estádio 97 pra zoar o Ale, o Dodô e o chefe Benedetti. Esse chefe é uma lorota, uma farsa, isso sim. Nunca vi servir pro Mota nenhum prato de capim. Tem também o RG que vive perto de Mogi. Tem mais de idade que o mano tem de gay. Eu não sei o que acontece, o mano deve ser da cota. Pra mim ele parece ser mais burro que um Mota. Mota, é brincadeira, não me leve a mal. Você pode até ser burro, mas também é trimundial. Assim como o Marcão, que é muito gente fina. Bata bombadão, mas no fundo é uma bambina. Gente, é brincadeira, não é isso que eu acho. Igual quando o Vieira vem falando que é macho. Ou bem, tu fala de nós, muito imparcial, reconheço pela sua voz, mas um ser mundial, igualzinho o Dodô, o bonecão de Olinda, repete aqui comigo. 51 é pinga, pinga só com a Lê, o bebum profissional, consegue ser mais feio que o olho do Amaral. Vou ficando por aqui, senão o programa acaba, tem que sobrar tempo pro Dodô falar da naba. Mano, pra finalizar... te mando assim, seu time é menor que o Bico Lindo, Benjamin. Falou, galera, abraço, Ângelo Maldonado. Bom, hein? Ângelo Maldonado, é isso? Não, isso é bom, para. O desgraçado, manda. Bom. Nem põe uma música, zoa todo mundo. Baixinho, né? Você não, não pode fazer o que você vai fazer. Mas o fator que definiu... Você não pode fazer o que você vai fazer. A rima Olinda e Pinga definiu. Ah, Olinda e Pinga? Olinda e Pinga definiu. O molecão de Olinda. É Pinga. O rapaz é o Ângelo Maldonado? Isso. É. Ganhou a camiseta Estádio 97 Tente Beat, ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea, tá bom? Parabéns pra você, tá bom? E é bom porque quando ele vier retirar o prêmio, quando esgotou todo mundo, a gente vai dar um pau nele aqui, todo mundo. Pra ficar esperto. É o famoso cagar ele a pau, é isso que nós vamos fazer. Ah, é. Nossa senhora, velho. Ô, Dodô, você sabia que os proprietários de veículos Ford têm os melhores preços de manutenção do mercado? Opa, sabia sim. E olha, ninguém pode perder as ofertas que os distribuidores Ford têm pra você, não. Então, olha essa, Dodô. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$177 ou 3 parcelas de R$59. É isso mesmo, apenas R$3,59 nesse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível. Olha, tem mais sombra. Novembro é o mês da troca do amortecedor na rede Ford, meu amigo. É, amortecedores da suspensão dianteira do Ford, K e Fiesta, Rocam, a partir de 4 parcelas de R$141. É isso mesmo, 4 parcelas de R$141 para troca dos amortecedores da suspensão dianteira, hein? Consulte mais informações em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Quem dá mais? Opa! Leilão de Natal do Estádio 97. Essa semana nós estamos pedindo doações em unidades de bolas de vinil. Sabe aquelas bolas dente de leite? Legal, boa. Demais, então, cara. Olha, atenção, acessa aí o site 97fm.com.br/leilão de Natal. Faça seu cadastro e dê o seu lance. Essa semana, os lances são em unidades de bolas de vinil, aquelas tipo dente de leite, tá bom? Os maiores, o maior lance vai ganhar o direito de ser estreia no Ninho no Estádio 97. E mais um participante será sorteado, não importando qual foi a quantidade de bolas que ofereceu no lance, no leilão, tá bom? Os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. Olha, por que você fala mais bola? Que tem de criança carente, que tem de menino carente. Depois nós vamos fazer alguma coisa mirando as meninas também para ganhar presentes nesse Natal, tá bom? O maior lance dado vai dar o direito de ser estranho no Ninho aqui, tá bom? Boa! E o lance, o leilão se encerra na sexta-feira às 4 horas da tarde. Então faça já o seu cadastro e dê o seu lance. 97fm.com.br/leilão de Natal. Agradecer o apoio da Caroletrans.com, que vai estocar as doações até o momento em que elas serão distribuídas às instituições beneficentes. Beleza? Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente, por apenas R$ 8,00 cada. Segunda-feira é dia de triplo crispy bacon. E amanhã, triplo burger bacon por apenas R$ 8,00. Aproveite! Vamos ao último ouvinte da noite. 3284-7097. Toca, Asdrúbal! Chocando uma cenoura, o Vieira sem parar. Isso! Ah, gosta! Chocando uma cenoura, o Vieira sem parar. Nossa. A vovózona. Chocando estará ao lembrar do Dodô, de um bumbum que gostou de olhar. Que é isso, Domingo? O que tem a ver comigo com esse negócio aí? Você tá lembrando de mim? Alô? Você é a Preta Gil. Alô? Chefe, eu vou falar também. Cala a boca. A mama brusqueta. Nossa. Alô? Alô? Quem fala? Desculpa, aqui é o Renan. Ô, Renan, tudo bem? Renan. Renan Sapata de Camargo. Sapata! Sapata! Tamanco da minissérie. Era pra ser Zapata, que nem o cara que errou gol da final da Libertadores do Palmeiras, mas minha família errou, né? Lá meu tataravô colocou esse S maldito aí e me fudeu. Foi mal, hein? Tô nervoso, foi mal, tô nervoso. Tô nervoso, galera. Cartão amarelo pra você aí. Desculpa, tô nervoso. Fica calmo, fica calmo. Eu nem tentei tanto, cara, hoje. Ligar, eu já tentei outras vezes muito mais. Então vamos desligar, você tenta de novo outro dia. Não, que é isso, Domênico? Sou ouvinte antigo, poça, ouço vocês há 7 anos. Então, beleza. Por favor, por favor. Inclusive, Benji, mano, vocês não devem lembrar de mim, cara. Acho que não. Mas mal, eu então sou... Mano não lembra nem de nós, velho. Não, mas eu fui aluno de jornalismo de uma funcionária da Fox Sports. A Deise trabalhou com eles. Ah, eu não sei se ela trabalha. A Deise é muito... eles vão lembrar do aluno demais, dela. Internacional Deise. Eu fui assistir um programa que assim que eles entraram lá na Fox, ela me levou pra ver um programa... deles, inclusive foi o Zé Roberto do Palmeiras nesse programa, foi bem nota bacana. Nota pra Deise, Renan. Qual que é a nota da Deise, Renan? Quero ver se bate com a nota que o Mano deu. Não vou falar da Deise, é 10 como pessoa e como professora. Ai, então é feia. Pode falar, meu, a Deise era uma das pessoas mais legais aí da Fox em São Paulo. Era. E por que mandaram embora? Rio, mano? Oi? Por que mandaram embora? Rio? Não entendi, os dois falaram ao mesmo tempo. Desculpa. Eu não consegui ouvir nenhum dos dois, mas repita, por favor. Ela foi pro Rio, mano? Eu não a encontrei por aqui ainda, cara, mas tomara que ela tenha vindo. Então mandaram embora, né? Ah, então... pode ter sido mandado embora, mano? Não sei. Eu não tive notícias dela também, ultimamente, então também não sei. Como que o cara não sabe quem trabalha na emissora? Mano, qual é o teu papel na uma pessoa importante como a Deise e você não sabe se ela trabalha lá? É desumilde, hein? Não, mas é diferente, cara, porque... pelo contrário. É porque em São Paulo a nossa equipe, ela era muito mais enxuta do que é aqui no Rio de Janeiro. No Rio tem inúmeras pessoas trabalhando na sede da empresa, então eu não sei. Aqui ela pode estar em outro horário que não seja o que eu tô acostumado a frequentar. Eu chego na empresa como... Por exemplo, na rádio aí, na energia. Os caras que trabalham à noite, eu muitas vezes não conheço porque eu não tô no mesmo horário, da madrugada. Ou então os caras que trabalham de manhã, eu não tô no mesmo horário. Você acha que ela faz um horário ruim e você os bons, é isso? É. Não, pelo contrário. Horário nobre? É. Eu trabalho na hora do almoço, cara. É horário nobre. Não, mas é o horário que eu deveria estar almoçando. Eu vou querer começar a almoçar no ar. Dá uma comidinha. Quando, mano? Você não dá uma comidinha no intervalo? Eu, quando eu trabalhava em São Paulo, eu almoçava aí na Dona Inês, aí na Conselheiro Ramalho. Eu chegava lá, Sombra, pra almoçar, era 11h10, cara. Meu Deus. É uma creche. Era o primeiro que chegava pra comer. Sim, tanto que o almoço começava 11h30, 11h40, Domênico. Ela antecipava o almoço por minha causa. Só por causa de você, cara. Tá vendo? Eita, Dona Inês, Daniel, Paulinho. Esse mano é muito... Tá, vai mandar um abraço. Eu não consegui umas boiadas dessa, não, mano. Mas, ô Renan, agora que você disse que tá fazendo aula aí e tudo mais, você já arrumou um trampo aí? Já tá trabalhando? Não, mano, eu me formei faz 2 anos. Eu tinha acabado de me formar quando eu fui visitar vocês lá. Inclusive, a Deise tava na minha banca de PCC e tal. Eu fiz entrevista na Fox, não passei, né? Não trabalha lá, não, pode ver. Amigão, você tá achando que é o quê? E aí eu acho que só passa gente assim que tem influência que nem humano, né? Competência. Nossa, que deitada agora. Olha, mano, não sou influente, não, cara. Você foi burro, você botou a Deise na banca, se botasse humano, você tá empregado. É, com certeza, cara. Humano Benjamin, então, eu era presidente da Fox já. Nossa senhora. Mas então, mano, vamos falar do Coringão, mano? Ah, então não é creche, não, acabou, não, é a Febem. Acabou minha carreira agora, né, que eu falei meu time, um dia se eu for contratado, tô ferrado. Já vou tentar tudo que você escreveu aí nas suas mídias. O mano é corintiano, cara. Pega nada. Ô, Renan, inclusive, esses jornalistas aí que ficam falando que não tem time, é um monte de mentiroso, tudo cara. Mentiroso. É um monte de cara sem personalidade pra não assumir o time que torce. Todo mundo tem time. Mas o Ale fala que torce pra 25 cada um. Pô. O Pascoal tem time, mano? O Ale, que nem jornalista é, esconde o time. Imagina quem é jornalista, velho. Nossa, que deitado, hein? Não, ele é um ótimo comentarista, não tô falando isso. Nossa, eu agradeço a Deus todo dia que eu escolhi minha profissão certa, viu? Com certeza, cara. Você tá recebendo aí, né, meu? Não, tá de graça. Não tá passando necessidade. Isso aí já não tá acontecendo, mas o resto tá bom. Ô, Renan, mas você agora como analista. O Ale... Não, aqui é mais pela amizade mesmo. É sexo. Ah, entendi. Faz sexo. Mas, ô Renan, você agora como um analista, e você como um profissional, se você fosse um repórter agora que tivesse que falar a respeito do Corinthians, qual seria a sua análise do ano? Cara, analisaram muito o Corinthians só em nomes que o Corinthians não tinha, só que ninguém viu a parte mais importante que o Corinthians demonstrou desde 2008, quando o Mano foi contratado, que é manter um estilo de jogo, manter sempre um treinador atrás do outro, é, sempre no mesmo estilo, os treinadores. O Carille era o treinador que treinava a defesa do Corinthians, então todo mundo podia desconfiar do Corinthians, mas ninguém podia desconfiar que teria um time organizado, um time bem defensivamente. E por não ter dinheiro, foi bom que o Corinthians não fez muita loucura, contratou o Pablo pro Paulista, contratou uns caras que não jogaram muito, que nem o Felipe Bastos e tal, mas contratou o Cleison, foi a única contratação que o Corinthians fez pro brasileiro. Contratou muito bem o Cleison, inclusive, porque ele parecia que não ia render, mas foi providencial no final do campeonato. E é isso aí, cara, manter o Carille, contratar uns 3 medalhões aí para ocupar vagas importantes. Eu gosto do Romero, mas para Libertadores não dá para ele ser titular. E é isso, contratar mais uns 5 caras pra elenco, assim. E aliás, esses pra elenco eu prefiro usar a base do que contratar muito cara, entendeu? Ah, eu entendi porque que a Fox não quis você. É. O cara engoliu o lance. A Fox não quis você, mas manda o currículo pra ESPN que acho que você vai, velho. Ô, Renan, mas por falar em informações aí. Foi. Por falar em informações aí e com relação até ao próprio Corinthians, o Benji ele divulgou uma informação aí falando que o Inter fez uma proposta superior pro atacante Roger do Botafogo. Pode ser que o Roger vá jogar o lá. O dobro ainda. De salário. Cara, mano, eu não gosto muito desse Roger. Ele não jogou bem no São Paulo, não jogou bem no Fluminense. Cara que com 30 anos, depois mais de 30 anos, ter passado em vários clubes, só deu certo no Botafogo, que também dá certo quase todo mundo. Eu não confio muito no Roger, não. Eu sou mais confiar no Carlinhos ali, Cazinho, como reserva do Jô. Não, Cazinho não. Cazinho jamais. Cazinho é o cara só pra levar o videogame na concentração. Só uma pergunta. O Pottker não se deu bem no Sul? Lá no Inter? Ele tava na reserva, depois ele ficou um tempo titular. E agora ele tá jogando, como ele não? Tem jogo que ele não joga, viu, Domingo? Parece que ele tá jogando. Nos últimos jogos da série B, ele fez nos gol. Nos últimos ele jogou, mas tem jogo que é o Sacha que entra com o Damião. Mínimo que pode fazer, mano. O mínimo que pode fazer na série B é fazer gol, né? Agora o. Todo castigo pra estranho. Ô, mano, e esse negócio do Damião, será que é quente ou não? Olha, Vieira, a torcida do Corinthians aí faz, talvez, aí vista grossa. O pessoal tem hora que até olha com um certo descaso com relação ao Damião. Mas na boa, cara, é um jogador aí que, na minha avaliação aí, cairia bem com a camisa 9 do Coringão. Sim, por mais que digam aí, mas o cara perde gols, etc. Eu gosto também. Por exemplo, eu vou te citar alguns exemplos aí de jogadores que passaram pelo Corinthians, que não foram tão bem em outros clubes e no Corinthians jogaram muita bola. O Alessandro passou pelo Santos. Vocês gostavam do Alessandro, o Benedetti que é santista? Você gostou do Alessandro no Santos? O Alessandro jogou no Palmeiras. Você gostou do Alessandro no Palmeiras? Ele jogou muito, mano. Alessandro. Não, Alessandro. Alessandro lateral. Horroroso. Hoje o Alessandro é gerente do Corinthians, né? Hoje ele é gerente do Coringão. O Fábio Santos, Sombra, no São Paulo. Você tem uma boa lembrança do Fábio Santos no São Paulo? Também no Grêmio jogou não bola. Não tem, jogador apesar comum, dele cara. Ser muito jovem na época, né? Ele pode não ter jogado bem em algumas agremiações. Em todas. Mas isso não implica de que ele não vai jogar. Ele só jogou bem no Inter. Jogou uma vez no Inter bem. Só. E porque não jogou só uma vez, não vai jogar nunca mais. Domênico, pelo amor de Deus. Mas, ô mano. Porque cada o problema tem um é que o Corinthians tem um cara bom que nem o Carlinhos lá, cara. E vai ser mais um da base. Que não vai ser Renan, aproveitado, falar, daqui uns anos vai estar jogando bem lá fora. Ano que vem é Libertadores, um irmão. Você não tem que colocar Carlinhos pra jogar, não, cara. Não, ano beleza, que vem, se tem que o jogo nome, for vendido, cara. Tem que ter cara ok, experiente. Mas eu acredito que o jogo vai ficar. Não sei porque, mas eu acredito que o jogo vai ficar. Se o jogo eu não ficar, tenho certeza, o Carlinhos pra informação, reserva dele tá não. Bom. Oi? É informação, Renan, isso aí? Não, não é. É feeling mesmo. Mas o Renan, na boa, cara, futebol brasileiro todo mundo sabe que você tem alguns jogadores aí que se destacam e esses caras entram na mira de muitos clubes. O jogo, pelo fato de ter se tornado hoje o artilheiro, ainda tem duas partidas em aberto aí. O Henrique Dourado também marcou um gol hoje e meio que tá ali brigando com o Jô pela artilharia. Mas tá na cara que o Jô, ainda mais pelo fato de estar jogando no time campeão, ele vai ser um cara cobiçado, é um cara que dificilmente permanecerá no Corinthians aí se pintar propostas aí por ele pro ano que vem. Só que é um cara que já tem 30 anos de idade, pode ser que ele próprio queira voltar pra Europa. Cara, não dá pra bater de frente com um clube europeu. Por mais que você diga, a porcaria do Napoli, pode ser o Mudinese, pode ser qualquer um desses times. Então, mas esses times têm um orçamento em euro, cara. É difícil você ganhar dinheiro. Eu não acho que com 30 anos e tendo. Ele teve experiências na Europa que não foram boas. Eu não acho que nenhum time europeu vai querer contratar ele. Ele vai para um mercado secundário. E pela Copa do Mundo, eu acho que ele tem chance de ir para a reserva do Gabriel Jesus. Ele não vai querer sair do Brasil agora. Por isso que eu acho que até o meio do ano ele fica. Eu quero ver, irmão, na hora de começar a pintar aí uma verdinha em cima da outra, e o cara começar a fazer amigo, conta, se ele tem esse amor todo. Se pintar uma oferta, um bom salário pro lógico, cara. Tchau. Com perspectiva de voltar pra Europa, onde lógico, ele já esteve. Pra Europa, acredito que ele voltaria. Fácil. Ô, Renan, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Meu, valeu. Desculpa aí qualquer coisa, o nervosismo, imagina. Mas... Parabéns não, aí pelo sucesso e tudo de bom. Foi mal. Imagina. Valeu, boa noite e boa semana pra vocês. Valeu, abraço. Tchau. Valeu, irmão. Boa noite. Boa noite. Valeu. Falou até o Renan, que é louco pela Daisy. No estádio 97. O mano também é meio louco, só que ele quis dar uma de tipo, não sei se tá aqui. Eu não sei quem é. Não, o mano mandou não, claro no grupo. Enquanto a gente tava falando, o mano mandou no grupo. Galera, nem sei quem é a Daisy. Claro que eu sei. Sabe? Nota da Daisy, mano. Qual é o sobrenome da Daisy? Eu julgo as pessoas aí não pela aparência, mas pelo carisma. É por isso que você se mantém falando, tô falando profissionalmente, mano. 10, nota 10. E aqui a gente julga as pessoas pela aparência, você tá louco? É, e falando vocês nisso, julgam, mano, vocês, qual ó, é a grana dele? Para, a gente tem o Vieira e o chefe. É, nossa, tem o aqui. O que tem o aqui? Inclusive você tá com a Taizinha porque ela é bacana, né? É, a Taizinha. Sim. É feia. É. Se ela fosse feia, você tava com ela, né? Ah, é. Não, mas a Thaís, ela melhorou muito também, irmão. Quando eu conheci ela, ela não era isso, não, cara. Era ruim, mano. É lógico. Você deu um trato, mano. Você deu um trato. Você deu uma melhorada nela, mano? Pagou sim. A recalchutagem, nossa, mano. Né, mano? Você tá querendo dizer que ela era que nem a Carla Pérez no começo da carreira, mano? Nossa, já viram a foto da Cláudia Leite no começo da carreira dela? Nossa, cabelo encaracolado, aparelho. Batida de trem com carreta, cara. É verdade, com é dinheiro, as a mulherada faz dar um upgrade, meu amigo. É, não tem mulher feia, tem mulher pobre. Ela me xingando aqui, ó, por culpa de vocês. Ah, Taizinha. Olha, vamos falar de um negócio que é muito bacana, principalmente para você empresário, que quer prover internet pro seu cliente. Principalmente você... que tem empresa de transporte de passageiros, tipo fretado, rodoviário, turístico, municipal, né? Outro dia deram até uma dica legal para quem, por exemplo, quer prover internet. O cara, por exemplo, eu tenho aqui um fast food aqui, tem um nome, tem um food truck. Food truck, tem um food truck, né? Quero prover pra galera que tá aqui aos arredores, comendo ali os seus sanduíches, etc e tal, né? Wi-Fi legal, essa é a dica que eu tenho para você. Você que é taxista, quer prover internet pro seu passageiro, o Wi-Fi legal. O Wi-Fi legal, ele tem muitas vantagens, muitas vantagens. E você não precisa ficar dependendo da operadora móvel do seu celular. É totalmente à parte. Por exemplo, você contrata o Wi-Fi legal, não tem você não tem uma questão de fidelidade. Você não é obrigado a ficar tanto tempo com ele, tá? Você não tem obrigação. Ele tem cobertura em todo o território nacional. O preço do Wi-Fi legal é menor que da operadora. O suporte 24 horas, 7 dias por semana. Você fala, Arnaldo, eu tô precisando trocar o equipamento? A troca é imediata. E você ainda mede, através de um painel ou no aplicativo, o consumo de dados. É muito bacana. O Wi-Fi legal, vou dar um exemplo aqui, o Wi-Fi legal 4 Top. O Wi-Fi legal 4 Top, ele tem gerenciamento da rede Wi-Fi com personalização completa. Desde login rápido, onde você cadastra os usuários, até bloqueio de sites e conteúdos. Por exemplo, você vai fornecer internet, mas você não quer que seus passageiros, por exemplo, tenham acesso a uns conteúdos impróprios, por exemplo. Uhum. Vai que seu passageiro é uma criança? Claro. Não é mesmo? Claro. Tô colocando aqui pra internet que a criançada fica ali no YouTube, nas mídias sociais, etc. Para não ter perigo de entrar em algum site malicioso. Exatamente. Vamos supor que tem uma... um monte de perua escolar aí, empresa, né? É. Pra colocar o Wi-Fi legal pra todas as peruas. Exatamente. E, ó, os planos vão a partir de R$69,99. R$69,99. Contrate hoje mesmo o Wi-Fi legal. O telefone é 4003-3101. Repita. 4003-3101. Ou então acesse o site wifilegal.com. Não tem o .br, não. É Wi-Fi legal... .com. É Wi-Fi legal, é muito legal. E quem entra no ar aqui dizendo eu quero meu Wi-Fi legal, concorre no final da semana, na sexta-feira, ao Wi-Fi 4 Plus com 5 GB de pacote de dados, inclusas a ativação, mais 3 meses totalmente na faixa, tá bom? Wi-Fi legal, é bom pro seu comércio, é bom pra sua frota, tá bom? Põe lá!

music reaches us all, making us feel good. It's a non-lethal weapon that heals wounded hearts. It's a gender-neutral religious tongue that bridges gaps, eliminates political divides, overcomes racial barriers. It feeds our spirits, bringing people from all walks of life together as one. wanna know.